Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Fim de semana chegando e o coitado tá no osso, mas acaba de encontrar a solução. Coloca um caderninho no bolso. Estamos aqui. Yeah. Eu pensei que tu ia falar com a boca cheia. Eu sou o Joel Suki e eu já comi carne de javali. Já falou isso aí no outro cast, mano. Onde? A gente falou mesmo, isso aí eu lembro disso. Mas nem mais foda, mas esse negócio de javali. Putaria, é isso aí, mano. Tu quer fazer os casts tudo igual agora, né? Padronizando, mano. Padronizando. É, mano. Aqui é o Jota e, Manel, só pra lembrar, é sobre comida, não bebida, viu? Aqui é o Bala e eu já comi pizza congelada e cortei com a tesoura. Essa daí é boa. Eu sou o Neto Maru e eu estou com fome. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre comidas. Cara, gravando de madrugada e falar de comida. Ah, mas eu tô com fome, sério mesmo. Então, é possível. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails, onde a gente falou de Dragon Ball Z, né, Neto? Olha aí. O que o pessoal pensar que nunca ia sair, né, o de Dragon Ball Z, tá aí, né? Tá aí, né? O pessoal disse que teve um monte de vasilada do Jota, né? Aí você quer dizer, foi o show de vasiladas do Jota. Quase que a gente mudava, né, o nome do episódio depois, mas... Então vamos lá pros recados semanais. É, você que achou que o Jota errou demais, né, quer xingar esse bicho mais um pouco, acessa lá o facebook.com/azileitor, né, e deixa a sua indignação. E também no Twitter, né, no @azileitor, você também pode xingar muito no Twitter. E muita gente já tá fazendo isso. Você tá com muita raiva do Jota e não sabe como se expressar, né, você pode acessar o azileitor.com.br, ver o que é que o pessoal tá dizendo sobre ele lá, né, e também deixar a sua opinião, ou então defender ele, né, vai que... É, vai que ele falou alguma coisa certa, só tá sendo injusto, né, com ele. É, vai que o Jota já tem haters, né, aí tem alguém, deve ter alguém pra defender ele. Então aí os familiares do Jota quiserem defender ele, azileitor.com.br. Se você quiser enviar e-mails, envie pra azilacast@azileitor.com.br ou no azileitor@gmail.com, que a gente tá recebendo altas coisas. É isso aí, muito em breve a gente vai divulgar aí a caixa postal e as contas bancárias também. Pois é. E o mais importante de tudo, comprar nos links do Submarino, né? Que é sempre importante. É isso aí, todo mundo tem que se habituar a tudo que se for comprar pela internet, dá uma olhada antes, né? Lá no azileitor.com, clica no bannerzinho lá que tem no Submarino, aquela fotinha no canto superior do seu computador, você clica, dá uma pesquisada lá nos preços, vê que é mais barato e comprando você ajuda a gente, né? Quebra um galhozinho danado. E a gente tem aqui uma novidade, promoção do Bodega Online. Exatamente. Que é que o cara vai ganhar 2 canecas de Game of Thrones. Olha aí. Bodega Online, o cara poderia pensar que é uma coisa mais artesanal, né? Tipo aquela manteiga que o cara comprava no quilo, né? No... Você lembra disso aí? O cara ia lá no Aparecida e pedia 200 gramas de manteiga, mandava num folhezinho de jornal e tal. Caralho. Era foda mesmo isso aí. É. Mas o cara pode ganhar canecas do Game of Thrones. 2 canecas, e o que o cara tem que fazer? Tem o link aí embaixo, né, cara? Mas... Que afinal o cara tá dando, né, assim, tão fácil, né? O cara tem que pelo menos clicar num link, né, pra poder saber. Tem o link aí embaixo da fotozinha da promoção das canecas da família Stark e da família Targaryen. Você pode ganhar, mas o sorteio só vai acontecer lá no Facebook e tem todo o regulamento lá. Então, se você não tem Facebook, fudeu, né? É, não tem Facebook, se lascou. Mas você não é um cara tão atrasado, porque, enfim, você acompanha um Azileitor, né? Exatamente, exatamente. Mas entra lá, dá uma olhada lá no Facebook, tem um link aí, e concorra a 2 canecas do Game of Thrones do Bodega Online. Júnior, Farrapo, Feras. Feras. Se fosse o Bala, seria Felas, né? É. Tipo o Lame, né, do Bala. Um amigo de faculdade desenvolveu uma rede social cearense, vixi, olha aí, velho. De compartilhamento de imagens, tipo um Instagram, só que feito por um cearense, olha aí. Seria... Quando é feito por um cearense, é um negócio mais arrumado, né? Pois é, né? Olha aí, né? Seria muito interessante que vocês comentassem, claro, utilizassem primeiro, depois dessem uma opinião rápida. Vai aí, abaixo o link da rede, a Charpo. É Charpo ou é Carpo? Acho que é sei Charpo, lá. Né? Eu acho que é Charro, né? É. Charro, que o cara é cearense. É isso aí que é foda, era pro cara ter botado uma parada em cearenseis, mano. É, mano. Charro, não sei nem qual é essa. Tem que dar uma olhada nesse nome aí, né? Pois não, é, mano. Porque a marca do cearense é até alguma coisa de cearense no meio do título, né? É. Ah, mas a gente vai abrir a conta do Asila, né? Nesse charpuzão. Vai que faz sucesso, né? Aproveito também para dar os parabéns pelo podcast de vocês. Conheci com um outro amigo e agora escutando vários. Continue com esse trabalho maravilhoso e feito por gente da nossa terra, olha aí. A rede socialzão, a gente vai abrir uma conta do Asila e vai deixar o link aí embaixo pro pessoal dar uma testada também. Averiguar, né? É. Dara Sharif, 21 anos de Manaus. Olha aí, Dara Sharif. Sharif, tu sabe o que é interessante? Mas mudei de emprego há pouco tempo. Tem uma colega minha de trabalho que ela é de Manaus. O nome dela é muito parecido com esse aqui, mano. Sharif? Não, Dara Sharif. Olha aí, mano. Eu até pensei que você era o caramba, já ouve o Asila e tá, mas não é não. Bom, mas talvez o nome do pessoal de Manaus, né? Tem uma estrutura básica, né? Que fique tudo parecido. Pois é. Bom, sei que estou atrasada, mas como faz pouco tempo que comecei a ouvir o Asila Cash, estou ouvindo aqueles de assuntos bem mais interessantes. Sabe uma curiosidade? E como ela mora em Manaus e lá tem 2 horas de fuso horário, né? O Asila nunca atrasa, né? Ela... Pois é, né? Asila sempre do dia, né? Vai lá. Pois é, tem essas vantagens. Eu tô descobrindo várias vantagens de Manaus. Algum dia a gente faz um programa sobre curiosidades manauaras, né? Pois é, tem que ter esse cachê. Bom, então quero dizer que sim, o Kakashi é um ninja que copiou as 1000 técnicas. Eita, porra, tá comentando que é lá do Naruto, né, lá atrás. Sim, é um assunto polêmico e antiquíssimo, né? Mas ela manda aqui uma JPEG de uma página zona, também faz anos que eu não assisto Naruto. Vai falar um tempinho ali que eu não vejo nada do Naruto, né? Mas ele diz aqui realmente, Kakashi, o ninja copiador das biotécnicas. Será que isso aqui não é fake não, hein, mano? Porque no meu tempo o Kakashi, esse bicho era mais modesto, ó. É, pois é, bicho tá ele muito... Ele tá falando aqui dele na terceira pessoa, mano. Pois é, bicho tipo Pelé, né? Pô, o bicho tá estranho. Aí na sequência acontece aqui uma parada muito louca da luta, que não dá pra entender porque é só uma página do quadrinho. Mas se o Pro Kakashi tá dizendo, né, a gente tem que acreditar. Tá aí o link, se você quiser tirar a prova dos 9, né? Pois é, né, tem o link aí embaixo dessa imagem aí. E talvez alguém que esteja acompanhando o Naruto, né, atualmente possa confirmar se isso aí procede ou não, né? Pois é, tem o link aí embaixo, dê uma olhada aí. Rodolfo Recife, engenheiro mecatrônico, olha aí. Olá, eu sou o Goku. Essa frase zoda clássica, né? Todo mundo usou ali do Cast Dragon Ball. Joel, não sei de onde seu colega tirou aquela história que o Cell aprendeu as técnicas dos outros vendo apenas vídeos. Ele tem as técnicas dos outros por possuir células, olha aí, eu falei isso aí, mano, no cast. Aí o Jota ficou dizendo, não sei o que, ele tava vendo só as fitas. É tipo como se ele tivesse só as memórias das técnicas e tal. Também não seria nada ruim se ele aprendesse as coisas só vendo fita, né? Pois é, né? Por isso ele se regenera como um Piccolo, sobrevive no espaço como Freeza. Ele também aumenta de poder muito rápido quando está próximo da morte, como acontece nos Saiyajins aí. E depois que ele explode, ele reaparece e está com os poderes equivalentes aos de Gohan, olha aí. Isto é, ele se tornou um Super Saiyajin, olha aí. Tipo, eu não falei daquele dia que, na gravação, que o Cell, ele tipo, era como se ele tivesse se transformado no Super Saiyajin. Cara do brilhozinho da aura, é, né? Pois é. Dá pra perceber isso por fagulhas de energia iguais a... Olha aí, realmente o negócio das fagulhas aí, ó. É, isso aí desde os tempos mais primórdios é o nível de balanceamento de poder do cara. Em todo o tempo que acompanhei Dragon Ball, as piadas da minha turma, equivalentes à explosão de caos, eram iguais a de vocês. Era que Kuririn poderia morrer a qualquer momento. Ah, também o cara frescar demais, mano, com isso aí. Kuririn aparecia no episódio. Vixe, mas vai morrer, mas já o cara. Caso uma fagulha de energia pegasse nele, era morte na certa. E a clássica que ele deixou o cabelo crescer na fase do Buu, olha aí. Se transformar em Super Saiyajin. Como assim, mano? Kuririn se transformou em Super Saiyajin? É aquela piadinha que ele deixou o cabelo crescer pra ter uma esperança, né? De... Beleza. Vai que ele era, né? É, né? Vai que... Essa parada de células, né? E tal. A história secreta do Kuririn, né? Ninguém sabe ali como é que é a história dele. Pode ser, né? Agora tem o negócio da nova saga aí, né? Pelo amor de Deus. Próximo aqui é do Wilgenberg Silva, 19 anos, Fortaleza, Ceará, e trabalha no Ciops, ó. Esse bicho aqui é o Legolas, não? Não, acho que é o amigo do Legolas do Ciops, esse bicho aí. Seria mais engraçado se fosse o Legolas do Ciops, mas tudo bem. Diga lá, galera zilada. Desta vez, não poderia deixar de comentar sobre o cast do melhor desenho de todos os tempos, que fez o Band Kids em uma noite ser superior a toda a programação da Manchete. Aí eu não sei, né, já, porque aí ele já... Mas na época do Dragon Ball, a Manchete já tinha ido pro espaço, não, já. eu não, sinceramente, eu não me lembro com certeza, eu acho que talvez competissem, sei lá, ainda existisse a Manchete, claro que a Manchete nos seus últimos dias, né, já... está terminal ali. Só que isso aí também é meio injúria, cara. O Band Kids teve uma época fenomenal, né? Que era só os animizão e tal. Não é o... aquele Buck, né? Pois é, cara. Os seis biônicos e tudo mais. O Tenshimuyo, né? O Tenshimuyo. É, pô. O Tenshimuyo, ele tinha bons animes pra todo mundo, né? Mas a Manchete, o cara nunca pode desvalorizar ela, né? Bom, o último episódio da Batalha contra o Cell polêmico, né? É. E... pois é, né? Parece que foi a saga mais querida, né, da galera do céu aí. Não sei, talvez seja porque o pessoal deu mais vacilada, o pessoal focou mais nela, né? Pois é. Bom, quando o Gohan está sem um braço, eu não me lembro dele estar sem braço nessa parada. Acho que é no futuro, né, que ele falou aí. Ah, sim, sim. No episódio da batalha contra o Selma, não. No futuro não tem nem o Selma. Não, eu acho que ele deve estar falando daquela hora que ele tá só com um braço, velho. Ele tá sem braço, sem... estaria, né? Sem braço eu acho mais difícil, né, mas beleza. Tá lutando com um braço só, né, beleza. Ah, certo, ele está lutando com um braço só e vai utilizar o Kamehameha com a ajuda do Goku. Naquele dia eu estava com o Super Nintendo de um amigo meu que tinha fechado a locadora dele. Vigi. Jogando Super Mario World. Já naquele castelo que dá entrada para um portão para o castelo do Bowser, no Valley of Bowser. Eu deixei no pause do jogo e tal, no começo da fase, e fui assistir o episódio, com o controle na mão e tudo mais. Na hora que chegou o ápice, quando o Gohan foi soltar o golpe final, que aparece o Goku e tudo mais, eu me empolguei também e fui fazer a parada. Isso aí é massa, né? O cara assistiu o anime fazendo a coreografia. Pois é. Aí é irado. Acabei puxando o controle e dando uma queda no Super Nintendo. Isso aí também é mais clássico ainda, né? Pois é, né? O cara dá uma queda e dá aquele tiltzão ali. Mas mais clássico do que isso é só o cara tá jogando e a mãe do cara vai dar uma varrida e derrubar o videogame. Né? Pois é. Porra, meu, passei o dia todo jogando e o cartucho não tava salvando, é isso, mano. O cara quebrou a bateria, mano, do videogame. Isso aí é foda, mas isso aí também era outros tempos, mano. Era o tipo da cor que hoje, se fosse hoje em dia, esse cara não jogava mais. Ele desperdiçou uma tarde e tudo. Porra, cheguei até não jogar mais essa porra, não. Mas como era naqueles tempos de Dragon Ball, no outro dia ele deve ter tirado o dia pra jogar e conseguiu finalizar o jogo numa boa, né? Pois é. Bom, chorei muito esse dia, ó. É o cara não sabe se foi por causa do videogame ou por causa da luta do Gohan, né? Pois é, né? O Goku morreu, né? Que hora. É, não, aí foi foda, né? O Goku morrendo, sempre o cara fica triste, né? Bom, são duas lembranças do mesmo de infância que eu nunca vou esquecer. Só uma curiosidade, em Californication, do Red Hot Chili Peppers, em uma parte da música ouve-se falar em Macaulay como sapo, o golpe do pico, em 1 minuto e 30 da música. Se você puder prestar bem atenção, vai ouvir eles falarem. Como é, mas o cara tem conferência aí. Vamos conferir agora, 1:30, Macaco Sabor. Será, hein, que o Red Hot é uma banda básica? Se esses bichos forem adeptos do Dragon Ballzão, né? O problema desse negócio do Red Hot é que eles ficam rimando tudo com Asians, né? Macaco Sabor. Vale dizer mesmo, alguma coisa parecida, né? Você tá louco, mano. Esse bicho tá doido. É hardcore, soft porn, velho. Macan com sabor, é o cara de... Não, mas eu prefiro apoiar a ideia aí do Will Gamberg, que ele diz macan com sabor mesmo. Até na hora que ele fala macan com sabor, ele fica balançando os braços, né? Como se... é tipo como se ele tentasse botar a mão na testa, ó, se liga aí. Não, sabe o que parece? Parece que vai fazer aquele golpe do Trunks, liga? Que o Trunks, né, antes de soltar o poder dele, ele faz uma parada muito doida com as mãos e... Aí concentra assim na frente. Isso aí. Então tá aí. Inclusive, o Red Hot podia fazer a abertura do novo Dragon Ball, né? Começar ali pelos mais básicos, comidas mais básicas. Café com pão. Café com pão ali. É o básico, né? Não? Falou aí café com pão, mas aquele pãozinho ali bem quentinho ali, bem torradinho, bicho. Ixi, meu irmão. É, eu não gosto não, mano, pão torrado, mano. É, não, sou mais mano, o, é isso, o massa mano. Fina, é, mano? Massa fina. Aqui é o famoso pão sorvado, né? Pronto, exatamente. Esse é exato, hein? É, mas eu dou o maior valor, é o carioquinhazão bem crocantezinho, o bicho é muito normal. Mas eu não gosto de assar ele, não. Eu gosto dele do jeito que vem, quente mesmo. Esse negócio de carioquinha é engraçado. Eu falei com um amigo meu carioca aqui nesse café, aí, mano. Tem pão carioquinha aí, mano? Que é isso, bala? É um pão carioquinha, né? Eu sei que porra é essa, não. Eu gosto de pão erótico, né? Eu quero perguntar. É, porque pão carioquinha em outras regiões é o pão francês, né? Sim. É o pãozão. Pão francês, né? Por que será que é carioquinha, hein, mano? Aqui? Sei lá, mano. O sovado até entendo que deve ser na hora do preparo, né? O cara sova mais a massa e tal. Ah. É. Agora carioquinha, mano. Agora tu compra aquele pão sovado que vem dentro do pacote ou pão sovado? É sovado não, mas é sovado mesmo. É sovado, Maito. Não é nem solvente. Ou é o individual? Não, é porque assim, mano. Quando eu compro na padaria tem essa nomenclatura. É o carioquinha ou sovado, né? É porque o sovado, mano, pra mim ele parece é pão de hot dog. Mano. O bicho ali, não. Hot não, mas depende, mano. O da padaria, mano. É porque tu comeu de saco. Vai ser o questão disso aí, velho. Vai ser o questão disso aí agora, da coisa de saco. O baguetezão. Ei, bicho, dava muito valor, mas aquele baguetezão ali. Vixe, velho. Ali é antifome, viu? É doido, mano. Me lembro ali que meu pai comprava pro cara comer com café, mano. Aí eu comprava dois logo, vixe, meu irmão, o cara, dois pãozão ali, baguete, cara, ixi. Cara, o bicho era massa, mano, isso é doido. É, afinal de contas era pão, né? É, bicho, eu não sei se vocês fizeram isso aí, doido, mas eu já peguei um pão baguete, minha mãe comprou dois aqui em casa, foi três, meu irmão, tô com fome, né, doido? Sou meio avantajado, né, assim, como quem... Sou mesmo gordo. Aí eu peguei, rapaz, eu vou abrir o pão baguete aqui... Botei uns 2-3 ovos fritos, botei um queijinho, botei um presunto de GGzaço. Eita, meu irmão, eu vou te contar, viu, mano? Caramba, meu parabéns. Ó, botei dois ou três... Colesterol que se foda, né? Os pais todos. Ah, passei pra dentro. Colesterol baitolo. Putaria. Predileta. Mas tu sabe que se o cara for parar pra imaginar, mas o pão baguete ele é feito pra isso aí mesmo, mano. É. Porque se for pro cara comprar um baguete e dividir em três, é melhor comprar três carioquinhas, né, não? Mas o gosto do carioquinha é diferente do baguete. É, não. Será? É, coisa, mano. O baguete é mais gostoso do que o carioquinha. Não é a mesma coisa, não, mano. Então, eu não sei, né? Não sei como é que é o nome científico dessa merda, mas aqui é conhecido como miolo. O miolo do pão no baguete tem bem mais. E fora que o baguete, você come a parte do meio, não tem bico. Aí pode ser, aí faz sentido, né? Tem uns caras que é contra bico, né, e tal. Sim, é porque a parte do bico tem menos miolo, então só tem a casca. Não, o bicozão é massa, mano, tá é doido. Sim. Não, o bico ele facilita, porque, por exemplo, quando eu como café com pão, eu gosto de molhar o pão dentro do café, né? Entendi. Aí quando tem um bico, facilita. Quando é só a parte do meio, é pior, porque o cara tem que, tipo, fazer um U assim com pão, né, pra ele poder... Pois tá aí, que a galera que eu conheço, todo mundo gosta mais da parte do meio do pão, mas ninguém quer comer a porra do bico. Eu não porra de bico, não, mano. Vocês são racistas, velho. Eu e o Cassius Cray. Isso aí é uma coisa que muita gente faz, né, mano? O cara pega o pão, aí mela no cafezinho ali e come o pão com café ali. Isso é a melhor coisa que tem pro cara fazer, é isso aí, mano. Mas amigo meu que faz esse nível hard, ele. É nojento ver ele comendo. Porque imagina um copo de café, a xícara. Ele enche até a metade, pega o pão, amassa inteiro e enfia dentro da xícara. Caralho. Já é nojento. Aí ele pega o garfo e come com o garfo. Aí nesse caso ele já tem que procurar tratamento. Esse nível aí já não tem mais condições, não. Eu fazia essa aí, mas era com creme crackerzão ali. O cara melar o creme crackerzão no café. Não, eu café. Já vi gente fazer isso aí com aquelas creme crack que é... Não sei nem se é creme crack, né? Mas é aqueles biscoito Maria, né, não? Não, mas era um... pequenininho, quadradinho. É, pronto. Aí o cara pegava meia xícara de café e completava ela com aqueles creme crack, que é bem pequenininho, também de uma unha, se liga? É. A minha irmã fazia uma parada dessa. Ela encheu um bocado desses biscoitinhos pequenos no café, parecia sucrilhos. Pronto, é isso aí mesmo. Aí ela toma, já bem isso aí. Inclusive, irmão, a única lógica que eu vejo pro cara ter uma xícara de café no trabalho, o cara comprar uma caneca e levar pro trabalho pra tomar café, pro cara poder molhar o pão. Porque senão não compensa. E o cara molhar o pão ali na xícara dos outros é mó pai, né, cara? Não, porque o copo velho de plástico não tem como. O cara vai molhar o pão, o bicho começa a quebrar e tal. Tá aí, é mesmo. Eu gosto muito de café. Vocês devem saber que eu tomo mais ou menos 1 litro de café por dia. Cara... A gente sabia sempre... todo se tremendo. Você tomar café num copo de plástico é horrível, macho. O gosto do café fica muito ruim, cara. Você tomar num copo de vidro também é diferente. Eu já ouvi dizer, sentarei, que essa parada dá até câncer, sabe? Não, mas é, eu também já vi isso, porque você esquenta o plástico. Esquenta o plástico, é verdade. É sério, meu, parei de beber por causa disso, mano. Ó, ainda bem que eu não gosto nem de café. Tarei o cara dizendo, eu parei de beber por causa disso. Não, é sério, meu, eu parei de tomar naqueles copos, velho, fuleiragem de plástico por causa disso, mano. Predileta. Agora eu tomo pouco café, mano. Agora quando eu tomo, mano, é só aquele pouquinho, mano, ali de manhãzinha assim. Doido, mano. Tu é doido, né? Porra, passei desse nível há muito tempo. Não, mano. Deixa eu fazer consigo, uma pergunta aqui. Mano, não consigo tomar café assim aos montes, a meia xícara de café. Tu não consegue tomar uma caneca zona daquela zona GG, não, mano. Pô, eu só tomo daquela bicha, mano. Tomo pouco café nem a palma. Eu não tomo de bicha, não, mas eu tomo uma xícara toda de café. Acho lá, e lá no trabalho, mano, que eu tô agora aqui, tem uma máquina zona de café expresso full power de graça. É doido, mano. Macho, eu sempre estaria, mano. A máquina tem umas 10 opções de café, mano. Café com limão, né? Não, só as que eu conheci era café expresso, né? Normal. Café com leite e o cappuccino. Ah. As outras 7, tudo era novidade. Meu irmão, a primeira semana foi uma alegria muito grande, ó, mano. Só o cara testando os cafés, né? Ora, mano, o cara aparece aqui e tal, tem uns que era azedo, que são uma porra mesmo. Mas existe, mano, degustador de café, existe. É, tem um nomezinho, né, o barista, né? Pois é, barista. É Inclusive é uma profissão diferente, né, mas pensou você ser barista? Agora o bom ali é o cheiro do café, mano, ali. Café não é comigo, não. Todo mundo que eu conheço, a maioria, né, toma um café. Eu não tomo café. Tu toma o quê, mano? Aguardente. Leitezão. A coca zona. Uma coca no café da manhã, né, cara? Mas é sério, ó. Falar agora, vocês tocaram no assunto GGzaço. Eu acordo de manhã, às vezes, tomo uma coquinha gelada. Tu tá de sacanagem, Bala. Não, peraí, calma. Deixa eu pilhar e botar os tijolos. Eu olho aqui, rapaz, peraí. Eu não vou tomar pura, não. Peraí. Quer que... Ô, mãe. Vê um pastel, é aí. Cara, em jejum assim, rapaz, vou abrir aqui um pouco de um litro aqui. Eita, menino. Eu pensei que tem que dizer aí, não, mas é, daria eu tomar um coque de um litro aqui sozinho de manhã, né? Mas rachar com alguém aqui. É sério, mas o cara acordar de manhãzinha cedo, beber um refrigerante, aí eu já acho pesado, viu, mano? Porra, mas até eu acho pesado, mano. Aí já é uma parada que eu imagino que desce meio rasgando ali o bicho. É por isso que eu pego um pãozinho com hambúrguer, um queijinho. Caralho. Ah, é? Só pra acompanhar aquela coquinha light. Aquela coca light GGzaça. Um pãozinho com hambúrguer lá. Não, a comida gordurosa, mano, nem reclamo, não, mano. O cara acordar de manhã comer, sei lá, uns hambúrguerzão doideiro com bacon e ovo, eu não acho nem estranho, não, mano. Agora a Coca-Cola que pra mim não cai muito bem, assim. Eu sou verdadeiro, eu tomo a Coca às vezes. Só que às vezes eu olho, meu mãe, tem uma Coca? Não, tem não. Ah, então vai de leite mesmo. É, né, quando não tem a Coca e tal. Aí eu falei, não, mas não compro mais a Coca, não, que vem com rato. Não, mas isso é verdade. Eu digo Coca-Cola, mas eu bebo é Pepsi. Antes da putaria do rato, eu já bebia só Pepsi. Macho, mas vou te contar, vocês são muito frescos, viu? Toda vida tomaram Coca-Cola. Agora cada um frescura dessa, ninguém mais. Não, eu tô falando sério, mano. Já faz mais ou menos, sei lá, uns 3 anos que eu bebo só Pepsi. Tem um tweet dentro. Bala levantou um ponto importante, macho. Tem a Pepsi Twist, que atualmente é o meu refrigerante favorito. Ei, mano, não dou valor não, essa bicha aí, ó. Pepsi com limão, ué? Mas qualquer coisa que você pingar limão em cima fica gostoso. Não. Agora que eu acho legal, a minha mãe tava dizendo, ela, não, vamos tomar aqui uma Coca-Cola do almoço aí. Espremeu um limãozão dentro ali, meio limão. Vixe, aí, é isso aí, porque véio. Tua mãe ferrou o curso de gastronomia, mano. Aí, por isso que ela tá por dentro das paradas. Ela já bem isso aí, hein? Não, é porque vai matar ali o colesterol da Coca-Cola. Da onde, velho? A Coca-Cola vai matar alguém, mas o colesterol, mano. Rapaz, eu não sei se é verdade, não, mas em churrascaria o cara é ver quem bota aquela porra de limão no meu copo. É, mas isso é uma ofensa com garçom, mano. Cara, não, tô nem vendo, eu tô pagando. Isso é uma sacanagem com garçom. Chega aí, mas tudo, tira essa porra, né? Sai fora. Não, mas o cara, não, para aí. Não, sai fora. É foda, mas o cara ir pra uma churrascaria e não comer um galeto, nem beber o refrigerante com limão, é foda. Mano. Galeta, um frango frito. Frango frito, ó. O garçom, ele chega com o copo com o limão, bala. Ai, tu no cu. Sai daí, Marcos. Essa foda aí. Traz outro copo aí. Não, não cuspa, não. Até parece que ele não vai conseguir. É, mas o bala é um cliente exigente, mano. Já tô com medo aqui de pedir a pizza, dizendo que sou amigo do bala e a bicha vir cuspida, mano. O bala é aquele cara que fala assim, não bote limão não, tô mandando você não colocar. Aí o cara vai pegar outro copo e não cuspa não, o cara vai falar, me obrigue. O limão tá certo, né? Mas a cuspida, cara. Agora vocês têm costume de colocar um limãozinho ali nas comidas que vocês comem ali, tipo carne. Eu sei que carne de porco, mas é oficial, o cara botar o limãozinho ali. É, aí eu tenho que admitir, é verdade. É quase que tradicional, né? Quase que clássico. Aqui em casa, mano, a minha mulher bota limão no peixe, mas é porque ela não gosta do cheiro do peixe. Eu dou maior valor, eu gosto de peixe, só ela disse que bota o limão pra tirar o cheiro, sabe, do peixe. Agora um limãozinho é bom. Normalmente eu como, que eu coloco limão sempre, é só no quibe ali. O cara pede o rabibizão, né, o cara subentende. Se o cara pede um quibe, eles mandam limão, então é bom, cara. Peraí, mano, o cara do Habib's manda o limão, mano, também. Manda sim. Pra mim, mano, manda aí. Meu não, pai, pra ti, do cantar pra mim, não, mano. Ixi, mano, tão te roubando, viu, mano? Exigiu limão, viu, mano, na próxima não, vez. É um saquinho da mostarda e ketchup, se não me engano, e outro dos limões, mano. Mas, só claro, mano. Tu come Habib's sem limão, mano? Como é que é? Se eu fosse tu ligar pro teu gerente agora e denunciar esse bicho aí, mano, pode não. Predileta. Comida mais tradicionalzinha, arroz e feijão. É, mas sei que o bala levantou o que eu já ia dizer, mano. Eu não entendo isso, mano. Tem cara que come arroz com feijão, mas não come baião. É, isso aí não dá pra entender, não. Isso aí. Porque tem um queijo. Tem a nata, né? Ora, se a nata é que é a parada diferencial, mano. A nata é que é o surrender nos 20, mano. Agora desse negócio de arroz e feijão, mano. O arroz, mano, quando o cara prepara separado, né? Sem ser o baião, que é tudo junto. Agora eu não sei como é que o cara prepara que o arroz fica amarronzado ali quando o cara faz o baião. É o... Ah, quando o cara faz o baião é o cara do feijão, mas isso é óbvio, né? Não? É pra isso aí não, mano. Agora eu não sei, o feijão é marrom. Eita, tá osso, hein, mano. Se eu fosse, teu, se eu fosse teu professor de design, eu te reprovava nessa daí, viu, mano? Não, mas o cara bota separado o arroz e o feijão, mano, num prato, e o arroz não fica marrom, mano, todo marrom, como ele fica no baião. Rapaz, claro, experimenta misturar os dois. Hã? Experimenta misturar os dois. É, mesmo assim, ele não fica totalmente fica. Marrom, não. Fica. Não, totalmente fica, marrom, viu? Não, viu? Totalmente marrom, né? Fica só um degradêzinho assim e tal, né? Porque assim, mano, tem gente que sabe preparar arroz, né? Aquele arroz que é tipo de sushi, que é todo junto, mano. Parece uma papa ali. Grudadinho. É o arroz Unidos Venceremos, né? Que o pessoal chama. Exato. Tem gente que sabe preparar aquele tipo de arroz e tem gente que sabe fazer aquele arroz mais soltinho ali, que o bicho é doideirazão. Arroz solto. Aí sei não, hein? Precisa ser arroz junto também é bom. Sei não. O arroz grudadinho junto eu acho... Também, eu não gosto muito de arroz, não, mas dentre os dois, o menos ruim é o grudado. Agora a gente tá falando de arroz e feijão. Vocês costumam misturar arroz e macarrão na comida? Não. Eu nem gosto de macarrão, cara. Eu não como macarrão, não. Falou o King Miojo, não gosto de macarrão, não. Não, eu não gosto de macarrão, eu gosto de miojo. Eu miojo, mas macarrão, não, porque. É isso aí. Eu vou ali, mas eu não gosto, mas eu vou. Não. É porque é o seguinte, vai dizer que macarrão e miojo tem o mesmo gosto. Mas não bota tempero, não. É porque essa daí, mano, é a trindade suprema, mano. É o arroz, macarrão e feijão. Mas eu já discordo. Não, na minha mente, antigamente podia ser, mas de uns 15 anos pra cá eu não consegui encaixar arroz e macarrão na mesma comida, não, mano. É uma corrente estranha, mano, assim, parece eu que... Acho que tu também meio... não come miojo, o Neto. Eu como, mas eu como macarrão. Então por que tu não gosta de macarrão? Mas com arroz não, mano. Eu como macarrão, só não faço gostar. Sempre entre comer e não comer, eu prefiro comer. Tem com frescura aí. O macarrão, mano, o macarrão ali eu prefiro quando é macarronada, mano. Que tem um molho de tomate ali, sardinha. Aí fica só massa. Sardinha? Putaria. Predileta. Agora vocês falaram aí de sardinha, mano. Eu gosto muito, mano, de peixe e frutos do mar, assim, entendeu? É. Só que esses bichos, mano, quando vem no supermercado, o atum e a sardinha, eles vêm em lata. É. E eu sou meio cismado, assim, com coisa enlatada, se liga? É, mas tu sabia que esse bicho aí é uma das comidas enlatadas mais saudáveis, né, que existe? É, não, mas tu tá inventando que ela pra seja... me agradar, né, não, mano? É, sim. Não quer dizer que é muito saudável, né, cara? Mas dentre as comidas... Não, a sardinha e o atum enlatado, véio, é mais saudável do que a carne de soja, velho. Eu pensei que ia dizer que era mais saudável do que o do in natura. Aí eu... mas isso é sacanagem, macho. Carne de soja. Carne não é de carne, soja, macho. Véio. É soja essa merda. Não chame de carne, hein? Carne de soja. De soja é pra enganar, né? O pessoal que não é... Tá agora, por dentro. É pegadinha do malandro, né? O cara bota na boca aquele gosto ruim. Mas eu vou discordar de ti que dificilmente, mano, tô pra ver o cara que identifica assim na hora da fome o que é carne moída e o que é soja. Ora, se eu tava no meio do interior, eu passei 3 dias sem comer arroz, parecia que era pito. É verdade, viu, isso aí. Copeiro lá, não, vamos fazer uma macarronada aqui, aí comprou o macarrãozão parafuso ali, aí comprou molho de tomate, aí compraram a sardinha. Eu pensei que ela ia fatiar a sardinha, né? Aliás, pisar, tirar as espinhas, não sei o quê. Mas sardinha não tem espinha não, pô, tá maluco? Pois é, velho. E ela te botou, foi tudo, mano. A coluna do bicho todinho lá, o bicho te vê, mano. O cara se engasgar aí com essa coluna aí, mano, tá doido? Ah, mas é isso que eu acho estranho da sardinha, mano. Porque, assim, a sardinha, o atum, sei lá, o que vem lá, tá? Em teoria, são alimentos altamente saudáveis. É. Agora, eles enlatados é que eu fico um pé atrás, porque, por exemplo, como tu disse, a sardinha, ela tem a espinha dela e tal, normal. Só que a sardinha enlatada, mancha a espinha dessa bicha, tu pode mastigar, mano, que ela já vem toda molizona. Não, assim. não, mas a sardinha normal, a espinha dela também, você não se engasga não, pô. Só se a sardinha for grande. Olha, não é, mancha. A sardinha mesmo que você pega lá no rio, ela você pode comer normal, cara. Não precisa tá flexível. Não é piaba não, mas isso aí, hein? Pode, não é piaba, não mija nesse rio não. Agora o feijãozão ali, feijãozão eu prefiro aquele... Eu não sei como é que é chamado em outras regiões, mas aqui é o chamado feijão de corda. De mulatinho, né não? Mulatinho, é. Acho que é feijão de corda. Agora o que eu... Porque aqui se come muito desse feijão, né? O de corda ou mulatinho. Agora, o pessoal no sul, eu acho que eles comem mais o feijão preto. É o pretozão porque... ali. Feijão afrodescendente. É, o seu feijãozão afrodescendente. Porque até hoje, o pessoal que eu já trabalhei, que veio de São Paulo e do Rio de Janeiro, toda vida eles reclamavam isso aí, mano. Fez e, sei lá. Não, mas sério, eles vivem reclamando. Porque aqui, normalmente, você só acha feijão preto pra comer quando é na sexta-feira, né? Que a negada bota feijoada zona e tal. Pois é, o feijão preto é pra feijoada zona. Pois é, agora... Aí eles dizem que no sul, Rio e São Paulo, normalmente se come o feijão preto com o arroz. E não o feijão mulatinho. O feijão mulatinho já é um negócio mais diferente e tal. Agora, aquela feijoada que o cara bota orelha de porco, mano. Ixi, não, isso aí é não. Essa daí daria, mano. Tá. Putaria, negócio do bicho lá. É, mano, eu não como feijoada, não, mas na minha mente a lógica da feijoada é o cara aproveitar essas partes do porco. Ah, não come essas porra, não, separa tudinho, né? Sai essa porra pra lá, mano. Mas tem gente que faz feijoada só com carne do sol, aquela carne. É, o que eu acho escroto é que na feijoada vai o joelho do porco, mano. É escroto, não, mas essa porra, parado, o cara botar um joelho. Não, doido, é putaria, não. Essas porra aí. Joelho de porco. Eu sou gordo, eu sou gordo, eu tenho um fome, mas é putaria, mano. O nariz do porco, é tarei demais, mas isso aí. Como essa porra, não. Porque o que eu sei é que a feijoada é separada. As partes boas, o cara tira pro churrasco, né? É. E a orelha, o nariz, o joelho, o rabo, o cara bota tudo pra feijoada. Que mas na minha cabeça, essa é a ideia, não? Tu, é o quê, mano? Mas é que nem tu falou, essa é a ideia, mano. Pra que tu vai fazer uma feijoada pra tu colocar só as partes boas, porra? Lógico. A feijoada é pra fazer... Não, mas a feijoada é pra fazer o resto que sobe, pô. Bom, o resto você faz churrasco, tipo. Inclusive, exatamente. A maioria dos pratos regionais e tradicionais são feitos com restos de comida. Tô tá dizendo isso aí, eu nunca vi essa parada aí, não. Pra mim, o que eu sabia que o resto era feito era linguiça. É igual o Joel. O Joel chegou lá no Frangolândia, lá no... Ei, o salame aí. Como é que tá o salame? É 3 salames, R$10, né? Ah, é isso aí, né, resto, não é isso aqui, não, isso aqui é corra grão fino. Mistura. Salame é uma parada curiosa, né, mano? Porque na minha mente, mano, vamos dizer, salsicha ninguém sabe do que é feita, né? É, verdade. Salsicha pode ser qualquer cor, agora o salame é um parente, né? Não dá salsicha esse bicho. agora pra igualdar mesmo, tem a salsicha, tem o salame e o pepperoni. Pepperoni é mais misterioso, né? Não? Porque pepperoni é ruim, viu? É porque como o Jota disse, mas salsicha o cara não tem nem ideia do que é. O salame o cara pode ter uma noção, agora o pepperoni é difícil, viu? O cara acertar ali o que é. Só sei que eu não... Porra, Bala, o que é que tu come, porra? Só come pizza e Coca-Cola no café da manhã, o que tu come o dia todo, mano. Coca de manhã, pra eu evitar diabetes. Ah, é. Pra ter uma vida saudável, né? E o mais impressionante é que os exames tá tudo normal, né, Bala? Tá, tô dizendo. Parece aqueles casos do cara fumar 35 anos e que é novo. Predileta. Agora existe o prato mais básico dos básicos de todos, né? O arroz e feijão e o ovozão ali. Eu tentei falar que era mingau. Básico do básico é que o nenê toma, né? É o mingau. Arroz e feijão e o ovozão ali. Esse bicho é o pacote básico, né? É, mas quando eu vou fazer ovo é um negócio interessante. Depende da frigideira que eu faço, né? Porque assim, se eu for fazer na frigideira que tem um teflon, eu faço um ou dois ovos. Se for na, se eu for fazer na frigideira que tá toda rasgada, é toda fodida, se eu botar dois ou três, parece que é um, fica grudado nas paredes. O cara bota é quatro logo. Bota logo agora, quatro, fazer... essa porra, junta tudo aí, fala logo meu rango logo. Deixa eu fazer, tu cara, quer dizer que não, quando não, peraí, tu faz o ovo na panela de teflon, acontece o milagre da multiplicação, é? Mas, cara, não, mas falando sério, tipo assim, tu faz três ovos de uma vez só, macho. Tu tá de sacanagem, né? Tu tá, tá tentando se matar, velho. Não, eu tô dizendo três ovos. Se, por exemplo, eu for fazer um almoço, eu tô com uma fome, aquela fome GGzaça, se eu levei um surrender no jogo passado com raiva, pá, três ovos, pá. Eu boto. Caralho, mas três ovos, meus parabéns. Um presuntinho, um arroz, um feijão, tá, uma sardinhazinha. Um presunto da comida. Cara, mas tipo assim, quando tu faz ovo, tu faz com a gema mole ou deixa a gema normal? Essa é de duplo sentido, hein? Negócio de gema. Conta aí, Rael, porque meia-noite 25, esses papos aí, que a gente vai sair do ar. É negócio de gema, mas... Mas que porra é essa que você tá falando que a gente vai sair do ar, mano? É, galera, aí, né? É porque é, o jogo. O pessoal preocupado, né? Nós vamos estar nesse boato aí, os caras. Esse boato aí, eu não sei o que é isso. É porque o Bala, velho, ele pega a frigideira toda rasgada, ele bota três ovos e faz aquele ovão gigante. Mas isso aí, mano, o que me ensinaram quando eu casei é porque tem uma parada que a frigideira do ovo, ela tem que ficar meio oleosa, se liga? É. Aí aqui em casa, por exemplo, a gente tem uma frigideira pequenininha que ninguém faz outra coisa senão ovo. Então ela tá sempre meio com óleo ali, entendeu? Pegada pra só um panozinho nela e tal. Cara, só a água. Não, mas eu fico em casa sozinho desde os 11 anos e é mais ou menos isso mesmo. Porque, tipo assim, você vai, faz o ovo nela e você tampa a frigideira e deixa lá em cima do fogão. Você não tira ela e bota na pia. Você só tira e bota na pia quando você for lavar mesmo. Isso. Pronto, exato, porque se você lavar e fica igual. Sim, fica pregando. Não, mas fica igual assim, aí... aí é cago pau. Não, mas aí também é putaria, ó. Não, sempre. Você vai fazer o ovo. Você tá com o ovo, você bota o óleo ou a manteiga pra umedecer, beleza. Certo. E você deixar a porra lá tampada no dia seguinte, mano? Não, no dia seguinte, macho. Mas faz de conta que instalou os seus 5 ovos de manhã. Se tu, quando tu for almoçar teus 6 ovos, tu vai e só destampa a frigideira. Só que aí deixa eu te perguntar uma coisa. Tu viu aí que aconteceu o milagre da multiplicação, né? O Jota disse, rapaz, tu vai fazer o teu 5 ovos, aí tu tira os 6 ovos. Não. Eu tô errado. Eu tô... Páscoa, tô páscoa. De manhã ele faz. E de 5 de manhã e 6 no almoço. Só que assim, não é 6, é 10. Mas, mano, tu como quantos ovos por dia em média, Bala? Não, mas eu não como muito ovo. Eu tô dizendo quando não tem almoço. Pô, tu acabou de dizer que vai fazer 3 ovos pra almoçar, macho. É tu que é surdo, viado. Ó, eu vou almoçar, eu digo, mãe. O que é que tem pra almoçar? Ah, não tem nada. Porque é difícil. Caralho. É meio difícil. Aí eu fiz só o arroz e o feijão, tem sardinha lá na dispensa, e tem ovos e tem mais alguma coisa na geladeira. Ah, beleza. Então já como eu acordei agora, já em cima do almoço, às vezes eu acordo, às vezes 6 tarde. Tô aqui 11h30, meio dia. Não tomei café da manhã. É. Então, beleza, eu fazer 2 ovos, fazer uma sardinhazinha, e então presunto. Pronto. Macho, tá aí que quando eu tava aí... quando eu tava lá em casa, eu ia fazer almoço, tava com preguiça de assar carne. E o que que eu fazia? Eu pegava o arroz, instalava um ovo, descongelava o feijão, e pegava, comia só isso, cara. Tipo assim, eu comia arroz, feijão e um ovo, cara. E eu achava, cara, que era muito pra mim, porque um ovo, cara, é tipo muito colesterol, cara. Um ovo é muito pesado. Eu tento comer no máximo 2 ovos por dia, tu come 3 no almoço. Só tem 2 pontos aí que eu queria ressaltar, que o primeiro, eu acho que a barra do Bala ficou mais aliviada, porque quando esse bicho disse que tomava Coca-Cola no café da manhã, eu tava relacionando que ele acordava às 6 da manhã. Né? Cara, meio uma hora, tá tranquilo até. Pois é, eu não acordo, é muito difícil, é difícil acordar cedo mesmo. Eu chego, acordo 10, 11, 12, aí eu vou olhar meu irmão que não tá com medo, tem uma coquinha, fazer um sanduba, só comer alguma besteirinha. Eu não gosto de, a única assim, eu não gosto de comer muito doce. Eu gosto de tomar só o refrigerante que é doce, o resto eu não tomo. Eu não como nada de doce. Eu não tomo mousse, eu não tomo pudim, não tomo sorvete, não gosto. Eu gosto de tomar doce só refrigerante. Isso é que não te matou ainda, mano. Porque se tu come 3 ovos, tenta comer esse pudim, mas o outro ponto que eu ia dizer, macho, o ovo, pelos últimos estudos que eu vi, mano, o cara pode comer 7 ovos por dia. O negócio que o cara não pode é fritar, mano. sendo cozido, o cara pode meter o pau. Pô, mas ele acabou de ficar pregado na frigideira, então ele come. É, não, o do Bala aí não pode não. Diga-se de passagem, o Gondor, ele faz mais de 2 anos que come 10 ovos por dia, mano. É bonzinho, ele só anda com as mãos se tremendo. Mas foda aí, ele tá bonzinho, mano. Ele voltar a dirigir tudo agora. Ah, mas isso que já melhorou, ele já consegue até apertar a mão forte. Tratamento, cara. Mas te dizer que eu acho que o ovo cozido, eu acho, pelo menos, a impressão que eu tenho é que ele é mais pesado que o ovo frito, velho. Não, mas não. Eu acho exatamente o contrário, mano. Porque não tem nem óleo, macho, nele. Pois é. Não tem nem, faz nem sentido. É verdade. Isso o ovo cozido eu acho muito melhor do que o ovo frito, mano. O ovo frito, esse bicho fica meio pesadão lá. O cozido, o bicho é levezinho e tal. Porque, porque eu gosto ali do ovo frito ali, porque o cara torra ele na manteiga, véio. O bicho ficou com as pontazinhas crocantes, véio. Cara, ixi, véio. A manteiguinha é demais, exaço, hein? Massa demais, véio. Agora eu sempre, quando vou torrar algum fritar ovo, eu sempre faço ele com a manteiga, eu nunca boto óleo, não. Eu boto uma manteigazona do poder também. Tem gente que bota azeite, mano. Azeite no ovo. Eu já, mano. Azeite fica uma bosta. É doido, mano. Fica uma bosta. Ah, agora carne feita no azeite fica bom. Teve uma época aí que quando eu morava com a minha mãe, inventaram essa parada de fazer tudo no azeite. É, né? Viu? Teve uma mania aí. Pararam de usar o óleo, fizer tudo no azeite, mas parece que essa moda não deu muito certo, não, né? Negado lá atrás. O cara... É porque eu sei que tem dois problemas aí. Um, que quando você faz o ovo com a manteiga, eu não tenho certeza. Eu ouvi um tempo desse aí que a junção dos dois, quando frita, cria uma substância, mano. Estilo aquela parada que tinha dentro do leite. Mas não, nada. Não, mano. No leite que é perigosa, mano. Que isso é uma porra, mano. Lactose. Não, mano. Que é um solvente, mano. Solvente, caralho. É. Não, não. Solvente é moso, mano. Pois é, uma parada é muito doida, que disseram que se você misturar a manteiga com um ovo, no momento da fritura, dá um negócio muito doido. E depois descobrir que o azeite, você fritando ele fica pior do que se você botasse o óleo. Vixe, mano. Em termos de colesterol, aí... Mas aí que tá, às vezes que eu fiz carne com azeite, não foi por frescura, negócio de não querer usar óleo, não. É simplesmente porque ficou mais gostoso carne, né? Com azeite, porra. Sem dúvida, eu concordo. Eu mais o ovuzão do pão com a maionese, zona é a coca. Pô, tem uma coisa que eu não gosto, é maionese. Não. Eu gosto maionese, maionese é... Não gosto de ketchup, não gosto de... Pronto, já tá intitulado o Jota. O Jota é o personal trainer do asilo. Personal trainer? Eu? Como um pão integral, não como... Não. Cara, eu como muita porcaria, macho. Eu gosto muito de pizza, eu gosto muito de miojo, cara. Mas eu só posso dizer, tá dizendo que o Jota é personal trainer, eu só posso dizer uma legenda. Legenda que botaram aqui na foto do Jota. Eu não vou dizer que captaria, mas olha aí um dos últimos comentários da foto do Jota ali no casamento do Joel. Eu achei pesado, inclusive, esse comentário aí. Inclusive, vai ter o link aí pra já. É, vai ter o link aí, acesse. Pegando a faixa da cintura da negada, o Jota é um dos que tá mais em forma. Apesar de ser o mais novo, né, também, eu acho. Predileta. Agora uma coisa ali que o pessoal diz que engorda, que são uma porra, e nem parece, é farofa, né? Pra mim farofa é só aquele complementozinho e tal pra... É, pô, o irmão do Manel aí comeu farofa e pegou a gastrite. Foi não, mano. Louca, né? O Júnior ficou daquele porte muito farofa, mano. Farofa. Caralho, mano. Farofa e paçocas, ó. Caralho, paçoca. Tá bom, mano. Eu sei que o pessoal do norte, eles comem muita farofa, mano. É. Eu passei um tempo trabalhando com o pessoal do norte, do Amazonas e do Pará, mano. Mas pra eles, o que a gente aqui come de feijão lá é farofa, mano. O que eu gostava ali de farofa, mano, que minha mãe fazia ali, sendo que faz tempo que ela não faz mais, é farofa de ovo, mano. Chatear é muito massa, mano. Ixi, aí lembra minha infância, ó, também, mano. Farofinha de ovo, ó. Tá aí todo mundo que fala que a farofa de ovo é a mais gostosa, mas é muito boa, mas a farofa feita com a carne moída, aquele caldo de carne, é muito mais foda, cara. Isso aí é pirão, mano, tu tá dizendo, não? Sim. Ah, por fora das gírias, a gente gente falando de farofa, ficar falando de pirão. Pirão é foda mesmo. É, porra. Vai dizer que não é um tipo de farofa, pirão, porra. É não, é não. É não, é não. Não, não, não. O bicho é cremoso, mano. É gatinho de pirão, é categoria. Nada de farofa, hein, João. Eu sei que vai farofa dentro, mas o bicho ali não... Não, não, não. Vai farinha que faz farofa. Não, mas não é farofa, mano. Porque o bicho é... O bicho é melado, mano. Agora pronto. É, melado é melado. Predileta. Ah, o pirãozinho realmente é bom, mano. Tá doido o pirão ali. Mas pirão eu acho muito bom, mano. Inclusive melhor do que farofa. É porque o bicho dá trabalho de fazer. Agora eu não sei, mano. Eu ouvi dizer no local que eu trabalhava que existe o lendário pirão de ovo. Vocês já ouviram isso aí? Já. Ixi, Maria. Que inclusive me disseram que é até melhor do que o pirão de carne. É o pirão com ovo cozido, mano. Mas como é que faz essa parada, mano? Eu não entendo porque a carne, eu entendo. Você cozinha a carne, né? Aí você deixa o caldo da carne, exato, bota lá a farinha e faz os paradas e tal, não sei o que, e surge o pirão. Agora o ovo, mano. O ovo cozido você tira, tem só água lá. E aí, tu joga farinha e mexe? Não sei não, mano. Eu sei que eu já comi, é bom. Pois é, me disseram que é excepcional, mas... Não sei como é que aqueles caras de churrascaria fazem aquela farofa que é amarela, bicha, mano. A bifarofa corante, é corante, a bicha, a bicha é crocante e amarela, velho. É isso. Rapaz, farinha do Pará, né, não, mano? Que dali, mano. Sei farinha lá, de mijo. Quer ver? Você nunca mais com essa farofa, você vê eles colocando no saquinho, né? É nojento, cara. Caralho. Cara, eu passei perto de um churrascaria uma vez e tava tipo assim, uma velha coçando assim, sabe? O nariz pegando assim com a mão e colocando. Não, mas isso aí, meu chapa, se você visse como é que é feito o pão, você visse o esquema de como é que os padeiros trabalham, claro que é uma profissão das antigas e tal, tem toda a metodologia, o cara trabalhar coçando o saco faz parte do processo, mas você vê os caras trabalhando, mano, você não come não, mano. Profissão dos tempos de Cristo, né? Dizem que o suorzinho é o tempero, né? Não, mas é isso aí mesmo, é porque o Manão não tá aqui pra dizer, mano. Mas por exemplo, o pessoal diz que o que dá gosto, não tira gosto, é o suor do cara que faz, mano. É sério, mano, tem determinados tipos de comida que isso aí faz parte do sabor, mano. É por isso que quando o cara come aquela coxinha da rodoviária, mano, o cara não sabe qual é o diferencial daquela bicha. Eu sei, mano. Eu comi e fui parar no hospital. Mas o gosto era bom. O palo é muito fraco, né, mano? Ah, é. Olha o nome do lugar, Predileto. Self-service com esse nome é massa mesmo. Mas uma coisa que eu lembrei foi, eu tava passando perto do lugar onde vocês moram aí. Cara, eu vi uma lanchonete chamada Lanchonete GG, cara. Que isso? Ah, não fala, mano. Vocês viram esse bicho já, mano? Nunca vi, não. Mas lanchonete não, mas eu já vi a Madeireira Ramos. Sério? Eu vou bater a foto e mostrar. Predileta. Ah, mas agora a gente já falou das guarnições ali, do arroz, o feijão, o baião, já falamos da carne. Agora a gente tá falando dos acompanhamentos, né? Farofazinha e tal, pirãozinho ali. Agora quando vem aquele torresmozinho ali, bem torradinho, mano. Bicho, é este mesmo, mano. Dou valor não, mano, torresmo. Não, dou valor. Torresmo é o ruim do torresmo, sabe o que é? Mas quando tu compra o galeta, aí vem a farofa, né, no saquinho. É. Aí tu corta um pedacinho, né, com a tesoura e tal, leva a farofa pra mesa. Não. Aquela farofa você nunca corta com a tesoura, cara. É com dente, sempre, né? Alguém que puxa e dá uma dentada naquela farofa. Beleza, mas se o cara tiver com visita e tal, o cara corta com a tesoura. Aí o cara tá lá botando a farofa e a porra do torresmo entope o buraco da farinha. Aí é... Caga o pau. O cara corta com dente, o saquinho. Aí o cara fica pegando o saquinho da farofa e fazendo o símbolo do dinheiro, assim, pra baixo. E a farofa vai cair. Ué? Ah, sim. Faz me rir, né? Eu estava dizendo aí da farofa, o cara botado no saco a farofa. E o vinagretezão, mano. Como é que o cara vai botar... Cheio, mano. O cara que inventou o vinagrete é genial, viu, mano? Esse cara, mano. Exato, mano. Eu dou valor, o vinagretezão. Acho que o vinagrete com galeto combina muito bem, ó, mano. É massa. A galera não sabe saber não que é galeto. Galetozinho, mano. O pessoal come não, tu, galetozinho e tal. Meio galeto, galera, né? De outros estados aí, eu fui falar com um amigo meu no Rio, ei, mano, comprar um galeto aqui. Que diabo é isso aí, bala? É um frango frito. Ah, frangão. Agora eu não gosto de galeto no vinho. Horrível! É horrível. Mas a negada disse que é um negócio arrumado. Ó, faz tempo que eu não como, eu não vou dizer o gosto não, mas pra mim parece ser um negócio bom. Tem um restaurante self-service aqui perto de casa que o nome é Franga ao Vinho. Vixe, é antigo, viu, meu? O que eu comi, pra ter uma ideia, foi perto aí da tua casa, na época ainda. Ah, isso aí tira o gosto do frango, dele, aquela manteiguinha ali no carvão. Caralho, de jeito que ele... Mas convenhamos que frango... É, que a gente compra galeto, macho, não tem tanto gosto assim, não. Você comprar uma galinha assar fica muito mais gostoso. Agora... O quê? É porque tu não comeu foi daqui perto de casa. É, macho, tu compra aquele ali em frente ao Pinheiro, é? É, não, ali em frente ao Pinheiro e o que é perto ali do veterinário ali. Aquele que bicho é bom, é, meu, perto do veterinário, ainda não comi lá, não. Não, foi há pouco tempo, não acho. É GGzastro. E esse em frente ao Pinheiro também. É muito. É, macho, tem uma galeteria aqui em frente ao supermercado, macho, meu irmão. Dia de sábado e domingo, você passa 40 minutos na fila pra pegar um galeto, mano, de gente. É gostoso demais. Não é brincadeira, não, mano. Mas o galeto é bom, viu, mano? É bom, mano. É bom. Sério mesmo, Jota. É bom demais. Mas pra ter ideia, mano. Tu já pensou do meio-dia, mano? Não sabe. Fica 40 minutos na fila no sol pra pegar um frango, mano. Tem que ser muito bom, né, não, mano? É, mano. Domingo passado eu fui na churrascaria e foi desse jeito aí, mano. Os caras estavam tudo lá, os velhos tudo reclamando que os caras não tinham aberto a churrascaria ainda, mano. Tava nas grades aí. O velho do nosso lado, ei, baitola, joga essa porra aí. Os caras tudo querendo comprar o galetozão lá, frangozão. Aí o cara gritou, rapaz, 11 horas, velho. Falta 5 minutos, fela da puta. Joga essa porra aí, mano. Mas acho que tu quer bem dizer que se fosse o churrasqueiro também, tu só não abria nas últimas, não. O garçom ainda disse, rapaz, quando o negócio é de qualidade, o cara é desse jeito aí, tem que pegar a fila. Isso é verdade, aí, pior que é mesmo, quando o negócio é bom, o cara tem que esperar, não tem o que fazer, não. De qualidade é diferente de bom, que isso fique claro, né? É, isso é uma verdade. Ou vai que era porque o galeto era 10 reais, né? 20. Bicho bem baratão, mano. Aí quando ele disse esse negócio da qualidade, o velho que tava do meu lado disse: qualidade é a puta que pariu. De qualidade, o quê? O bom do cara chegar na terceira idade escrotão desse jeito é isso, né, mano? O cara pode fazer o quê? Que é isso? Lembra todo mundo? A degadacha é graça, né? Tem um velho que perdi em casa fumando todo mundo pra. Predileta. O cara abriu uma loja de vender frango assado, vizinho, um pet shop, mano. O cara bota os pintos tudo na gaiola, né, do lado de fora ali e tal, pra tomar um vento, aí os bichos tudo olhando pro lado, né, e tal. Tem uma parede zona, mano, tem uma parede de 6 metros ali, mano, ou mais. Macho, mano, vou te contar, puta que pariu, o pet shop fede pra caralho, mano, do lado de um negócio desse, macho, é insuportável. Não, é porque não é muito perto, não, é vizinho. É mais ou menos, é, não é muito perto. Agora... Macho é vizinho, bala. É vizinho, mas é vizinho. É um tem mais que tá faltando, mas é mais ou menos isso. É, mas agora uma coisa que deixa o cara se tremendo todinho, mano. O cara... É choque. Não, mano, o cara... Passar 2 dias sem beber. O cara... A alcoólica. É, o cara tá com fome ali, o cara perto da hora do almoço, o cara tá, tipo, no ônibus ou dirigindo. Aí o cara passa, assim, perto de uma churrascaria e sente aquele cheirinho ali de frango frito, mano. Vixe, mesmo. Eu também, mano. O frango ali, ele chama mais a atenção do cara. Cara, vixe mesmo. É o popular, é? É, mano, franguzinho. Não, agora o que é o populazão do poder, mano, que isso aí o cara... Eu, quando almoço em churrascaria, tem que ter essa parada, que é o mistão, mano. Ixi, esse mesmo, aí mano. É GGzaço. É, pois é, o mistão que é o poder, mano. O cara que teve essa ideia aí só não ganhou mais dinheiro do que o cara que inventou o rodízio. Porque o Mistão, mano, é foda demais. A charra é incrível, foda, mano. Tinha um restaurante ali perto de um bairro nobre aqui de Fortaleza, né? Lá da aldeota. A grande aldeia. É. Aí o cara cobrava R$9, mas era uma porção de baião com bistãozão, mano. Xa, esse cara ficou milionário. É, esse doido, cara, mano, tá rico hoje. O cara nome da Greg é Valores, é o camarão. Aí o bistão dele vinha um frango, vinha um pedaço de carne, carne de porco e uma linguiça, mano. Duas linguiças. Ah, mas por R$10 foi nos anos 70. Rapaz, vinha um frango, uma linguiça, peraí, quer dizer. Rapaz, faz uns 2 anos, aliás, faz uns 3 anos. Que comia lá ali. Nunca mais a gente foi lá do cara. Rapaz, há 3 anos, um recheado era 20 centavos. Era até o restaurante do Beto Barbosa, porque ele dizia, tinha um garçom lá que parecia o Beto Barbosa. Então tem por causa do Marcelo, então. E por causa do Betozão. O que eu acho massa lá é que ele trazia tipo numa panelinha que ficava assando o bicho na hora, velho. O bicho sempre ficava quente ali, né? Tipo uma chapazinha, sei lá o que é. O pessoal já fez esses avanços. Eu já vi. As churrascarias normalmente eles botam tipo uma pedra de carvão, né? Na brasa e tal. Bota a chapa por cima, aí o bicho consegue manter a comida quente. É, um bicho doideira ali. E aí, mano? Só fora. Ah, o mistão ali é massa demais, mano. Mas o mistão é massa demais. Eu me lembro quando eu era pivete, mano, tinha 9, 10 anos. Eu ia na churrascaria comprar o frango, né, pra negar almoçar. Eu achava doideira demais, mano. Os caras chegavam no horário do almoço e tal, os trabalhando. Não, mano, me dá um mistão aí com a coca de 2 litros. Eita, porra. O cara trabalhador, aqueles caras que trabalham distribuindo refrigerante, se liga, que é o motorista e o cara que descarrega. Tu é doido, é massa demais, mano. O cara com aquele macacãozão ali da empresa. Aquele macacão, mas tu é doido, é massa demais. O cara é gay, que só porra, que bicho. Alguns anos depois eu consegui fazer isso aí, chegar com a minha galera do trabalho, rapaz, me ver um bichão, coca 2 litros aí pra galera e tal. E afinal de contas, um dos teus empregos foi descarregador de refrigerante, né? Eu ainda não tive essa oportunidade, mas ainda está na minha lista. É doido, mano. Nos planos. É, ainda tô nos meus planos. Se a coluna deixar e tal, ainda pra. Guinness aí vou eu, né? O cara que teve mais empregos do mundo diferente. Tem uma colega minha, mano, que isso aí eu achei pesado, ó, mano. A menina tem alergia a chocolate, mano. Uma parada pesada, vocês não acham, não, mano? Isso aí é caralho. Verdade, viu, mano? Mas tá aí que eu tive uma ex-namorada que ela não gostava de chocolate, mano. Eu não gosto muito, não. Eu não gosto muito de doce. Mas não gostar é uma coisa. Agora a pessoa ter alergia é foda, viu? Tem gente que come chocolate e fica se coçando todinho, velho. É verdade. É porque o cara é alérgico e ainda não fizeram o favor de dizer pro cidadão, mano. Ei, mas falando em alergia, eu me lembrei do negócio do meu primo. Ei, Bala, eu tô com fome aqui. Pega esse 10 conto aqui naquela época, né? 10 conto dava pra comprar uns 6, 7 salgados. Ixi, tá aquele de 80 aí. Rapaz, se você for no centro, ainda dá. Lá no predileto? No eu me livre. No centro, você compra aí uns 10 salgados. Mas, por exemplo, isso aí é uma parada que eu acho máxima. Por exemplo, quando eu era mais novo e tal, o garotão ia passar amanhã no centro. O cara merendava aquela jarra de suco, né? Com dois salgados, pois é. Por 1,50, ainda me lembro. Era 1,50. Hoje em dia eu não sei como é. E era um negócio. Eu só lhe digo uma coisa: eu ainda tenho um lugar que vende por 1,50, né? É você tirar a qualidade. Pois é. Que inclusive é o nome do local, é um dos apresentadores do programa, é nesse canto aí. Cara, não sei. Não tem tanto nome, não. Eu sei, mas eu ainda acho interessante o cara fazer essas paradas. Às vezes o cara tá no centro e tal, e quando o cara pede uma jarra com salgado, o cara fica arremetido ali ao passado e tal, uma zona nostálgica. Caldo de canazão ali. Ixi, o caldo de cana é hard, ó, mano. Caldo de cana é muito paia, tá? Doido, mano. Carniça véia fedida do inferno. caldo de cana é sujeira. A sujeira da mão do cara dá um gostinho até especial, mano. Não, mas aqueles fiapinhos, mano, da cana, que depois o cara fica palitando dente. Palitando dente. O cara fica assim, depois... Cara, quer tirar o enganchadinho do dentro, é doido, é bom demais, mano. Aí eu fui comprar o salgado, né? Aí, bala, comprar o salgado lá. Eu comprei um de queijo com presunto. Ei, que é isso aqui? Não, não sei não. Que é isso? Não, aí dessa porra aí. Daí peguei esse. Aí eu levei pra lá. Aí ele comendo salgado lá com fome, sei lá o que. Aí comendo e parou. Ei, bala, você quer camarão? Rapaz, eu acho que é. Ei, mano, não posso comer camarão, não, mano. Caralho. Puta que pariu, filha da puta. Aí começou a coçar o pescoço, porra, mas filha da puta! Vem se coçando, vixe, meu irmão, fudeu, doido! Que diabéis, meu irmão, vocês levar o cara no médico, o cara tudo se xingando, né, papai? O Balan tá olhando o cara morrer, né? Ah, eu fui pra casa dele pra jogar Play 2, ou Play 1. O Balan nem a pau com o controle pra te levar no médico, né? Mas vocês não acham que isso é meio psicológico, não? Porque se o Balan não dissesse que era de camarão, será que o cara teria ficado desse jeito? Porra, o cara quer dizer que ele asfixiava. Não, porque ele comeu e se tocou, ele perguntou, né? Então, dava sentido, só começando a aprender esse lagarto. Sentiu só aquela coceirinha na garganta, né? Assim. Mas depois desse... Agora existem essas paradas das comidas ali que o cara... Tem uns mitos, né, de comida. Tipo, manga com leite, que faz mal ali, né? Manga já com leite. Comeu? Nunca comi, não. Manga e como é que faz mal, não, mano? Né? Essa bicha mata é direto, mano. Eu já comi, já, manga com leite. Só pra tirar dúvida. De madrugada, de manhã, não tava nem vendo. E aí, o que foi que aconteceu? Quando saiu do hospital? Ah, comi, foi de manhã e eu comi à noite. Ah, mas tu comeu a manga de manhã e tu molete de noite, é assim. Ah, meu bom. Aí dá pra fazer a digestão. Mas aqui é um sítio, mano. Aqui tem três mangueiras aqui, mano. Só que tem um leite aqui, eu comi tudo pronto. Manhã e de noite. Agora eu tô comendo manga com leite como? Manga com leite saco ou manga com leite em pó? Meus ovos. Eita, essa telinha. O Balan só toma leite de saco, mano. Só de saco, mano. Só... Era a putaria que dizem que o leite corta efeito de veneno, né? Isso aí é. Ah, isso aí eu não sei, não vou mentir. Isso aí é. Já foi picado por uma cobra e tomou leite. Ai, gente, JBC de leve essa. Agora, um negócio que corta o veneno, eu não sei não. O que a negada dizia antigamente era que quando você inalava alguma substância tóxica, sei lá, fumaça ou algum cheiro muito forte, tipo de tinta, que o cara fica muito doidão, aí o leite cortava isso aí, entendeu? Eu conheço como café, hein, fazendo isso. É, eu conheço café também. Só que, na verdade, a única coisa que corta esse efeito aí é a cachaça. Tá aí, mano, eu nunca senti o cheiro de tinta, né, mano? Não, nunca pegou lombra com cachaça ou com tinta, mas em compensação, vivia bebo, né? Aí vocês notaram que basta eu falar que o cast era de comida e não de bebida, o Manel foi embora, né? Mas não, tenho que ir embora. É, então não vou participar desse. Bicho levou o pessoal, né? O cachorro aqui de casa, ela tinha assim, envenenado com veneno de rato uma vez. Cara, pera aí, se esse cachorro ia botar veneno de rato no chão, ao alcance do cachorro. Meus parabéns. É, velho. Nossa, os engenheiros, né? Aí lá e vai a cachorra andando toda torta. Aí bota leite aí pra ela tomar ali. A bicha ficou bonzinha. Já bebi isso, olha. O leite é ali. Era veneno de rato, né? Mas teoricamente ia matar rato, não cachorro, né? Vai nessa. Porra, cara. Agora o mito da margarina versus a manteiga. Qual é que é o mais saboroso? Você sabe que a margarina ela é feita de plástico, né? Plástico? Como leva plástico? É sim, bicho. Bem, sempre daria. Por quê? Que ela é feita plástico de plástico. Mais todo que eu já comi, viu, mano? Não, macho, ó, tem até um estudo, mano, que se tu botar uma margarina com a tampa aberta e uma manteiga e deixar, sei lá, 4 dias, a manteiga vai ficar toda fleiragem, a manteiga ela atrai moscas, porque ela é orgânica, entendeu? Tu deixa a margarina lá, mas as moscas não passam nem perto, mano. Ou seja, a margarina não estraga. 1-0 pra margarina. Não, ela não estraga fora de você. Dentro de você é que ela faz o estrague, entendeu? Eu tinha uma professora de biologia que ela dizia que o cara podia escolher duas formas de morrer. Se o cara quisesse morrer do coração, eu comia margarina. Se quisesse morrer do colesterol, eu comia manteiga ali. Rapaz, você escolhe o jeito que você quer morrer. E o colesterol, pelo menos, o cara morre aos pouquinhos, né? Então o coração é fulminante, mano. Ah, tá. Você prefere ser torturado e morrer depois da tortura ou levar um tiro na cabeça? Rapaz, depende, porque a tortura sempre tem aquela esperançazinha do cara escapar, né? Vai chegar a polícia de Fortaleza. O que aconteceu com o Griffith depois que resgataram ele? Ficou gordinho depois. Não, depois resgataram o Griffith preferiu morrer do que ficar vivo da maneira escrota que ele tava, mano. Ah, mas ele ficou bombadão ali. Ah, ficou bombado. Ele é uma armadura zona doideira, começou a tocar o terror. Negativo, o Griffith sai quando não tem tendão, não tem língua, com a pele toda cortada. Sim, mas gente, o cara vai ser sequestrado, né, pela Inquisição da Idade Média, não, mano. Presta atenção, o que eu tô querendo dizer é que tu vai sair todo sequelado, pode até sobreviver, mas vai ser sequelado pra caralho. O Jota é o tipo do cara que se vivesse nos anos 60, ele tinha pulado de uma janela. Verdade, mano. Agora teve um dia que eu fui comprar. Acho que eu já contei essa história aqui no cast. Um dia que eu fui comprar pão na empresa que eu trabalhava, o supermercado era aqui perto, né? E pediram, ah, vai lá comprar pão ali. Aí porque tu era o boy, né? De quebra, tu traz aí a manteiga. Aí fui lá, né? E voltei. Cadê a manteiga? E tá aí. Ah, isso é margarina, tem que voltar lá e trazer manteiga. Aí, eu tacava a margarina na cara da mulher. Não, porque a manteiga é mais gostosa ali. Né? Eu não sinto diferença nenhuma. Tá, eu gosto mais da manteiga. Eu não sinto diferença nenhuma. Não, o cara não sentia diferença, estaria, mas lógico que a manteiga é melhor, mano. Não, os dois são bons igualmente. Mas se você me escolher, o melhor é a nata. A natazinha era muito boa. Natazinha é GG. A nata ali é que dá o colesterolzão vivo ali. Ó, doido, mas antigamente todo mundo fazia as coisas só com banho de porco e dava tudo certo, mano. Ninguém morria, né? É, mas negada vivia mais, não tinha nem essa parada de câncer, mano. Ninguém sabe nem o que era essa porra. É por isso que dizia que morria de outras coisas, não da porra do câncer, né, mano? Pois é, mas não morria dele. É, porque não era... Não tem como diagnosticar uma coisa que você não sabe que existe, porra. Pois é. Então não existia, né, cara? É, o cara tem que se apoiar. Caríssimo. Ativocado é o meu pai, mano. O meu pai ali, quando ele pega um manteiga, mano, ele arromba o pombo todinho de manteiga, mano. Já é isso aí, mano. Esse cara quer morrer, mano. É o famoso manteiga com pão, né? Acho ele. É, mano, tá doido, mano. Eu acho que ele, tipo, pega o pão assim, aí pega a manteiga e acha que a manteiga é queijo, aí vai. Fiquei até doido, mano. Pão teoricamente é um fundamento, vê se assassino de teu pai. O pão ali, todo o recheio do pão é a manteiga, mano. Bichozão muito louco, mano. Predileta. Agora voltando pra arraia lá, eu já comi carne de arraia muito gostoso. A forma que a mulher fez lá no negócio do pastel era pastel de arraia. Caralho, Maria, carne de arraia no pastel, né, mano? Essa velha, ela se garantia nos pastéis, velho. Ela, a velha era vagabunda. Aí é o pastel supremo, viu? É aqui perto de casa esse bicho aí, não. É não, fela. Ela vai amanhã, né? É um que é perto da casa da minha namorada. Mas a velha é safada, carniça e fofoqueira. Mas a velha se garante na cozinha, velho. Pense no nome. Quando for lá, me avisa pra eu mandar trazer um pra mim, mano. É legal que o Bala fala mal. Fala assim, essa bicha é faladeira, fala mal dos outros, fofoqueira. Só que ela se garante. Tipo assim, ele já tá falando mal dela, porra. A velha é chata mesmo, porque foi assim, aconteceu outros foguetes, entendeu? Por isso que eu tenho uma raiva dela por outras coisas lá. Mas não tô entendendo normal, porque ela fez pastel, coisa... né? Parada pique, não, acho. Tudo que tu falou dela, tu acabou de fazer, mano. Tudo que tu falou mal dela, tu acabou de fazer também. É o que ela fala... Não, é porque o Jota não entende. Porque ela fala das coisas sem por fofocar. Agora, eu falo falei dela porque ela já fez merda comigo. Uhum. Tem noção que tu xingou ela pra eternidade, né? Daqui a pouco... Essa velha... Eu digo mesmo, tem um papo na língua, não. Poxa, eu já acho inacreditável, mano. O cara fazer um pastel de palmito, mano. O cara fazer um pastel de arraia, velho. Não, mas de arraia eu comendo agora. Mas é bom. Era gostoso pra caralho, sério mesmo. Era muito bom. Era bom. É porque como é que eu... Não sei não, velho. O cara botar um pastel de palmito, mano. De queijo até entendo, mas palmito aí é... Palmito é foda, palmito não é tipo uma cana de açúcar mais grossa não, esse bicho. É, mano, é um... Não, palmito de bambu ali. Quando eu peço o sanduíchezão do Friends lá, eu digo, sem palmito. É qual o sanduíche que tu pede que vem palmito, mano? Tu pede um X palmito sem palmito. É, que nem aquela esquete do... Do Chaves, né? Não, mano, isso é do Chaves, não, mano. É do Monty Python, mano. Ele fala spam, mas sem spam. Tem um mito aqui que é massa. Que é o negócio do cara comer cenoura, o cara fica com a visão de águia ali. Cara, ixi, meu irmão. Cenoura. Eu conheço esse mito aí com formiga, viu? Exatamente, tem esse aí também. Cara, comer formiga, o cara, vixe, meu irmão, agora eu sou... Eu fiquei muito puto, era mais novo, minha mãe fez um suco de laranja. Ei, mãe, tem uma formiga aqui, né? Pode tomar que faz bom, bem pros olhos. Agora esse negócio aí do mito da formiga, eu não sei se vem pra vista. Agora, tinha um vizinho meu... Que na casa dele, ó, negado dizer que quando ele era novo, ele tinha mania de comer terra e formiga. Que isso? E assim, se liga, tu formiga. Pois é, podia ter. Aí a negado dizer que ele comia as formigas e por consequência comia um pouquinho de terra também. Eu sei que da família desse bicho, ele foi o que se deu melhor na vida, assim, se liga. Que isso, cara? Olha, meu bicho foi. O pessoal disse, foi o que saiu mais inteligente da família lá, foi ele, mano. A negada ainda diz até hoje que o segredo dele é as formigas, mano. Ele tinha na certeza, mano. Predileta. É uma coisa ali que eu nunca caí nessa parada, velho. Mas formiga. Não, mano. Formiga até não, creteia. Formiga, não, comer com formiga ele come, né? Saraça. Pelo menos uma vez o cara já tentou, né? Então. Esse negócio do Popeye com espinafre. Mas... Não, espinafre te deixa forte, dá onda. É, mas eu vou te dizer, quando era criança, eu já caí nessa daí. Ou quando era pequeno, logo pivetezão, sei lá, 8 anos mais ou menos, quando eu vi a parada do Popeye, vixe, meu irmão, o segredo é o espinafre, ó. Eu pedi pra minha mãe comprar espinafre e tal, fazer pra mim, não sei o que, mas pensa no negócio ruim, amargo, não sei o que. Ah, agora eu acho engraçado isso aí, mano. Onde é que o Popeye compra espinafre em lata, mano? Sei lá, nos Estados Unidos, meu cara, Estados é marinheiro. Ter, mano, o Vitor não tava falando lá que tinha um Real Food, mas... Vixe, aí é verdade. Não, mano, o Vitor não tava comendo era o quê, mano? Que ele comprou enlatado lá, mano? Comida zona estranha que só um porra, mano. Arroz feio. Não, não. Não, não vou lembrar, não, mas teve um dia desse que a gente tava conversando, era tipo, sei lá, ele comprou... Não vou lembrar, mas é uma comida estranha. Não, que se tu vê em lata, tu... Caralho. É tipo como se fosse assim, arroz com feijão em lata, já. É. Ixi, até correu, o Popeye é marinheiro, mas ele rodou o mundo todinho pra achar assim. Na China deve vender, né, mano? É, na China. Agora uma coisa ali que eu caí, mano, não sei se é verdade ainda esse bicho aí. Negócio de água de coco. Que dizem, não, a água de coco é um soro natural ali. Vi ali no filme, no filme do Jack Chan, do Quem Sou Eu ali. Quem Sou Eu ali, o Jack Chanzão ali. Caralho, é aquela parte do carro, né? É, pois é. Qual parte do carro? Que ele pega o coco, aí faz tipo um soro natural, fica segurando o coco pra cima ali. Pra... É, bota na vida do cara. A cobra pica o cara, se não me engano, aí a filha dele tá lá na hora, ele tá lá também. Aí ele chupa o veneno. Gosto, claro, aí fura, fela lá e bota o cocuzão preso assim na picape lá, ele vai dirigindo ainda. Putaria que ele é um índio, né, nesse filme aí. Eu acho que o coco funciona no estilo do Gatorade, se liga, deve ser um repositor. Agora, se o cara botar na veia, o dia que ele se lasca, viu? Mas, pô, acho... Não... da veia, chivaria. É, mano, uma coisa que eu acho genial, mano. O cara, ao invés do cara parar no sinal, naquele sinal ali de trânsito, o cara ficar perturbando os outros, negócio de limpar, deixa eu limpar teu vidro aí, 10, 50 centavos ali pra entrar meu almoço. Não, o cara pegou uma porrada de garrafa de água natural, aí foi vender, mano, água no sinal, velho. Mais... curiosidade, qual seria o tipo de água que não é natural? Macho, aí, a minha curiosidade, o que isso tem a ver com comida, mano? Não, mano, o que é? Eu já ia perguntar isso aí, mas tudo bem. Água zona, mano, água de coco e água mineral ali é... Realmente, mano, o cara soube ali se virar, mano, o cara é um empreendedor ali. O cara foi ali, esperto, mano. O cara foi esperto porque aqui é um calorzão fudido. Mano, não tem que não queira uma águazinha ali. E eles ainda usam aquela estratégia de marketing que eles ficam gritando: ô calor, né? Ô calor, não sei o que e tal. Tem um maluco lá onde eu pego a Topic que fica fazendo isso. Só que, tipo assim, ele vai e faz isso daí com água. E quando ele quer fazer salgado, ele fica: aqui não é salgadinho, não. Aqui é salgadão, porque salgado é grande. É, não, mas o cara tem que ter essa estratégia de marketing mesmo, vende mais. Tem um cara lá perto do Benfica que ele vende salgadinho, ele decorou o itinerário de todos os ônibus, se liga. É isso aí. É isso. É isso. Tu sabe aí, quem é esse doido aí? Eu sei quem é esse cara. O pacotinho com de salgadinho dentro. É, pronto, isso aí. Ele diz assim, é um salgadão, são 12, é 12 no pacote, é agora ou nunca? É, mas isso aí tudo é marketing, mano. Os caras são genial mesmo, viu? Ah, mas GG, mas dinheiro pro cara. Agora, outro mito ali que existe há tempos ali é esse negócio do cara comer banana de noite faz mal ali. Faz nada, acabei de comer umas três ali. Não, fazer banana faz mal se você comer antes de dormir, porque, tipo assim, teoricamente a banana estraga muito rápido, entendeu? E quando você deita pra dormir, a comida demora mais a ser digerida. E nesse meu tempo a banana pode estragar. Se eu fosse, tu pedia pra negada cortar essa parte aí, viu, mano? Eu acho que isso aí tem 99% de ser uma vazilada grande. Agora, outro mito tem também é essa parada do amendoim, que deixa o cara mais loucurazão ali no sexozão. Amendoim? É de sério isso aí, que não, amendoinzão ali, eu comer. Eu vi isso no Chica da Silva. Chica da Silva, olha isso. Por isso que o Manel ali é direto comprando amendoim, né? Esse bicho é ataque ao fígado, mano, é não? O cara se caga todinho ali. Oh, caralho, o jogo já tentou. Já se entregando. Essa daí vai ser mesmo, cara. Tem que dizer as experiências reais, né? Agora tem certos tipos de comida ali que parecem saudáveis, mas são uma bosta foda, né, mano? Como a gente falou lá desse negócio da barra de cereal, mano. Que nem a gente falou da pizza. Macho, soja, mano? Isso ia soja, mano. Soja, velho. Carne de soja, mano. Lá presta pra isso aí, mano. É bom, mano. Carne. Tu sabe que um tempo desse, quando eu trabalhava ali próximo ao centro, eu passei acho que uns 45 dias almoçando num restaurante vegetariano, né? Caralho. Mano. Ah, é, mano. Nota, é muita depressão, cara. É, não, mano, o cara tem que fazer essas paradas uma vezinha na vida pra ver o que é que dá. Aí a mistura que rolava lá, eu me lembro, era soja, berinjela. Caralho. Que quando o cara preparava lá, ficava assim com uma parada aí que você se vacilar, se confundia com carne. Se vacilasse feio, né, mano? Não, mano. O cara fazia uns pratosão lá, mano, porque era curiosa a proposta dele. O restaurante lá era até uma franquia zona grande, mano. Segundo ele, ele colocou um bannerzão lá gigante, tinha outros locais e tal, não sei o quê, do país, né? Aí, por exemplo, era como a carne moída, não era carne moída, era a soja, o bife, não era o bife, era a berinjela. Aí ele fazia um brócolis, a milanesa, que o cara jurava que era frango, mano. Ixi, jurava, mano. Aí você sobrevivia comendo comidas genéricas, podendo comer as originais. Ah, o diferencial, o pratuzão, 100 pesos, era 3 pontos. Aí lotava, mano. Aí é um diferencial grande. Aí o cara pensa que, rapaz, eu tô aqui totalmente saudável, saindo com comida no meio da garganta e pagando só 3 reais. É, o negócio lá desandou porque o peão usado descobriu que era 3 contas aí. Não deu pro cara segurar muito tempo. Parece aí, né, velho? O cara pega uma jaca e rapa a jaca todo dia aí, não. Parece frango ali a jaca. Faz uma empada de jaca. Já começou errado, dizendo que parece, né, mano? Porra, se parece frango, que você não come a porcaria do frango, mano? É, velho. Não, mas a jaca é putaria, viu, mano? O cara botar uma jaca querendo vender como frango é foda, viu? Predileto. O cara comer lula. Que gosto deve ter lula. Lula é bom, mano. Lula é bom, não comeu lula não, mano. Jamais eu comi lula. Eu não comeria, né? É doido, uma lulazinha fatiada na manteiga é bom demais. Sabe o que é que eu imagino, velho? Quando o cara come lula, eu imagino que os tentáculos vão se mexer dentro do cara. Mas não, mas tá. É porque tu assistiu o Old Boy, né? Aí é foda. Mas não tem uma parada dessa que pra você comer lula viva, você não tem que pegar um espeto, enfiar na parte de baixo e enrolar o tentáculo dela, não? Ei lá, mas... Que eu acho que é a lógica, mano. Lógico, quando tu disse comer lula, é lula preparada. Ninguém falou de lula assada. Aí eu vou imaginar correndo e dando um tentado no cavalo, aí é foda. Eu imaginei. Eu imagino isso aí, quando o cara vai comer uma lula, mesmo preparada, que o tentáculo dela vai se mexer dentro do cara ali. Caralho. É muito doido, né, cara? Pô, por isso eu não comia frango, porque tu sabe que quando o cara decapita o frango, ele ainda fica um pedaço correndo, né? Se soltar. Fica sem pescoço andando. Pois é, ele ainda caminha. Quer saber uma coisa bizarra? Eu vi em algum lugar que teve um frango que sobreviveu 9 meses sem cabeça. Ah, é? Que ah, isso? Não, eu vi isso aí mesmo, tá certo. Caralho. Um cientista fez esse estudo aí, ele decapitou esse frango, é até famosão, mano. Não me lembro como é o nome dele, não. É claro, porra, só não lembro o nome dele porque a gente associa o nome ao rosto, né, cara? Quando não tem cabeça. Mas se eu visse ele andando, eu reconheceria quem era ele. Agora o caviar, mas que gosto deve ter o caviar, meu? Eu imagino que seja salgado, que só uma porra, meu. Caviar, que é... Já provei, é salgadinho. É ovo de peixe, né, caviar. Ova, né, pessoal, chão. É, deve porra, ser mesmo. Tem só uma coisa que eu não entendo do português, por que o ovo de peixe chama ova? É porque tem que ter o biólogo aí pra explicar. No momento a gente tá com falta, né, de biólogo. Agora eu me lembro que quando pergunta com engenharia que é mais fácil de responder, né, cara? Aí tem mais condições. Eu me lembro que quando eu provei o caviar, eu tava naquela expectativa que o pessoal dizia que era a quinta essência do sabor, né? Porque o caviar a pessoa diretamente assemelha. É o camarote, né? É, o negócio de valorizar o prato da sua mesa e tal, né? É, agregar valor e tal. Só que é uma comida boa, eu gosto muito de peixe, fruto do mar. É como já eu disse, o diferencial é que ele é bem salgadinho assim, mas é até besteira, mano, porque depois de um tempo eu conheci um cara que trabalhava com um negócio de pesca e tal, viveiro. Ele disse que era comum demais, mano, o cara comer ova de peixe e tal. Caviazinha. É, porque teoricamente a maioria dos peixes dão a ova, né? Aí mas isso aí lá no que eu frequentava Iguape, na época quando eu era mais novo, só o que tinha era os pescadores trazendo as ovas de peixe. Não, pega aqui, tá na época aqui de ter muito, vamos pegar um pouco aqui, não tem problema não, que a gente come, bota no almoço aí, bota alguma coisa. É, mas a negada, o que o cara que é pescador faz é farofa, mano, com a ova. Ah, mano. É bom. Caralho, o cara pega caviar e faz farofa. Ah, é, mano. Um pirãozinho, mano. Porra, mano. Tá aí, meu irmão. É. Agora acabei de descobrir o cúmulo da pobreza, hein, cara? Ouro, até por fora, mano. Agora uma coisa, carne de cobra, mano. Eu imagino que carne de cobra deve ter gosto de frango ali, carne de cobra. Gosto de frango. Tudo pra não, é gosto de frango. Isso aí tá deduzindo, porque em algum filme o Rambo deve ter dito isso. É, não, quem disse é o Snake, né, que falou merda dessa. Snake? Não é não? O do Metal Gear lá? Sei lá. Snake, eu me lembro que ele come cobra. Agora, as palavras assim, eu não ele fala me recordo. It tastes like chicken. Ele, quando ele come. Não lembro, não. Ah, mas ele come a cobra viva. Volta Estaria, mas também. Ele come mesmo, tá nem mesmo. Taca a boca na baguete. Um espetinhozinho de cachorro. Na China o pessoal come cachorro, né? Cachorro. Na China não, mas na Coreia. Na China também. Sim. Agora que todo mundo come um gatinho, preto come aqui, viu? Despetinho nas esquinas aí. Pois não, isso é uma coisa bizarra. Todo mundo acha horrível a China comer cachorro, mas aqui todo mundo come gato. E o pior, mas teve uma época aí que descobriram a máfia dos cavalos, né? Que a negada vendia carne de cavalo e tal. É. Só que eu achei mais... Um dos maiores distribuidores, né? Disso, importadores. É. Não, é isso que eu achei curioso, mas a matéria que eu vi foi dizendo que a carne de cavalo é muito mais saudável do que a carne de gado, mas só por causa do preconceito da galera, sabia? De não comer. Só porque o cavalo é bonito, né? Mas me diz uma coisa, né? Tu tá olhando assim pra um cachorro, tu tem cachorro? Aí tu olha pro cachorro, tu comeria o cachorro? Eu não teria coragem. Mas o meu não, né? Então é isso que eu tô dizendo, cara. Tipo assim, tu tá falando, mas é uma coisa que o pessoal tem preconceito. Mas é, pô, eu não comeria gato, velho. Sério mesmo, gato e cachorro não comeria. Eu também não, eu não como. Tu viu que o Bala, ele justificou muito, né? Eu notei que ele tá tentando encobrir alguma coisa. Tentando encobrir aquelas saídas do banco à noite com a galera cervejinha. Mas eu acho que não tem isso, não. Eu acho que isso aí é mais uma parada de comodidade, sabe? Você se acostumou a chegar no açougue e tal, tá lá carnezona de gado, não sei o quê. Ah, mas gato não... Se fosse pelo apego, mano, todo mundo que estudou aqui na UES parava de comer carne de gado. Aí dentro! Porque o cara se habitua todo dia a ver vaca e tal, o cara vai se acostumando, aí na parte que eu vou parar. Não, mas eu acho, às vezes, eu penso, será que é mito ou é verdade essas putarias de gato? Porque me disseram, ver, mano, tinha uns três gatos aqui na rua, não tô vendo mais nenhum. Tem um cara fritando a carne ali. Mas é só você dar o preço do churrasco. Na frente da West foi mais barato, é verdade. A West tem até desconto, mano. Você trouxer um gato, você ganha desconto. Ei, doido, se eu visse um churrasco na porta da West, eu ficaria desconfiado, mano. Cheio de gato, né? Agora isso aí é como eu tô dizendo, mas isso aí é coisa cultural, sabia? O cara se acostuma e tal, é mais uma coisa ideológica. Não, mas um de gato e cachorro, assim, cachorro é que é um doméstico, né? O amigo do homem, assim. Comer cachorro é putaria, mano. Ah, cachorro é putaria, mano. Imagina, o cara matar o cachorro, isso aí dá pra baixo da régua. É do mesmo jeito, mano, que se tu assistir um documentário de como é que a carne do gado chega na tua mesa, mano. Eu já vi também, mas... Vai passar uns três, mas ainda vou dizer pior, mano. É porque tu não viu como é que é preparado é o frango, mano. Se tu vê, macho, a nojeira que é pra preparar o frango, mas teve um colega meu que ele foi pro interior, a negada lá batia o frango e preparava o frango na hora, mano. Mas o cara parou de comer frango e achou uma nojeira muito grande. Porque eu não sei se tu se liga, mas o frango no peito dele, ele acumula tipo um pus, sei lá o que é. Tipo uma gordura, sei lá, um negócio nojento pra caramba. Tem que tirar, tipo um salmouro, um negócio lá. É, uma salmoura véi e tal. É, negócio, eu tô ligado, já vi o vídeo já, como é que tu para também. Mas eu como mesmo, tô nem aí. Ah, rapaz, tá com gato, os frangos, com gado, com... Agora cachorro, rapaz, os bichinhos, o Cassius Clay, mano. Ah, mas pera aí, Bala, se tu fosse viajando com tua família, todo mundo e o Cassius Clay, aí tivesse um acidente tipo do Lost. Pessoas parar tudo numa ilha deserta. Era dançar, era o Bala, hein? É o maior, né? Pegada começasse a ficar com fome e tal, não tinha nada, o pessoal tudo olhando pro Cassius Clay, ele com a pata quebrada, sempre decorrer muito. É nem perigo. O cara ia atrás de umas jacazinhas daí. Tinha que passar por cima de mim primeiro. Pois é, por isso que eu falei, primeiro aniversário eu falo. Tem que passar por cima do guarda-costas de 1,91m primeiro. Agora, tu sabe um negócio que eu me lembrei agora que é curioso, mano? Tem carne de lagarto, né? Sim. E tem essa bicho que vende, mas é o que? É o pedaço do boi que o pessoal chama de lagarto? É, o pedaço do boi. O pedaço do boi. É uma específica parte. Eu me lembro quando era novo, achava curioso. Isso é pra carne de lagarto, mano. Eu pensava que era um lagartozão mesmo, né? Sabe o que eu pensava quando era pivete? Tu se liga daquele dragão de Komodo? Mentira, né? Mas é o pivete, é o meu irmão, mas isso aí deve ser carne de um lagarto mais ou menos daquele tamanho ali, mas que é um bifão, né? O cara tira assim e tal. O lagartozão é massa. Lagartozão no molho madeirazão. Eita, menino. predileta. Qual é a comida preferida de vocês? Eu fico meio em dúvida. Pensei numa pizzazona muito louca aqui. São tantas, né? O cara escolheu só um. Não, mas o pior que é mesmo, sabe? Porque, tipo assim, você não pode. Eu, por exemplo, não posso. Lembrando que somando o nosso peso aqui de todo mundo dá meia arroba, né? Então. Mas eu acho que assim. Eu fico em dúvida entre pão com manteiga e café e pizza de chocolate. Eu me lembrei daquele episódio do Castelo Rá-Tim-Bum, mano, do negócio do sanduíche. Do... Isso é hipocrisia foda, mas isso aí... O quê? Okay. Tem um episódio do Castelo Rá-Tim-Bum... com manteiga, né? É, que os caras falam com custo. Ah, sim, sim, sei. Mas tá aí, que, tá aí, macho, que eu, de manhã, não como outra coisa que não seja pão com manteiga. Tipo assim, se eu puder escolher entre comer pão com manteiga ou então um sanduíche, eu prefiro pão com manteiga. Se tu puder escolher um pão com manteiga e um Big Mac. Porra, eu nem gosto de Big Mac, cara. Ah, pra lá. O Jota é aquele que se fala e por trás faz, mano. É, esse bicho aí, amanhã mesmo ele vai se empanturrar com o Big Mac. Não, eu não gosto. Deixa a boca de baguete. Aí, dentro. Eu não gosto muito de fast food, não. Pra não mentir, o fast food que eu gosto mesmo é o calzone. Calzone, eu adoro calzone, cara. Eu também. E o predileto. Filha da puta, me levou pro hospital. Que puta, tu levou pra hospital, mano? Que porra é essa, mano? Mano, comi aquela porra daquela coxinha de 3 meses atrás, mano. Logo vi, tava em promoção, mano. Aí eu fui pro hospital com uma barrigazona fodida. É, mas agora existe essa parada do mito do alimento integral, mano. Que o integral é mais saudável, não sei o quê. Quando eu como alguma coisa integral, parece que eu não tô comendo é nada, mano. Ai, daí, mano. Aí, integral, eu tenho muita raiva disso, né? Pão integral tem gosto de serragem essa bosta, mano. Acho que parece que sai rasgando. Não, acho que o bicho é... Sai rasgando ali o garganta do cara. É aquela parada, né? O cara já come tanta porcaria que quando o cara ingere uma comida meio saudável, o bicho sai rasgando, ó. Putaria. Verdade. Mas assim, esse negócio de que tu falou aí, outra coisa que tem gosto de serragem, macho, é aquelas barrinhas de cereais, cara. Ah, é doido. Porra, é muito ruim, macho, aquilo. Vou te dizer que eu rali uma vez que essas barrinhas de cereal parecem saudável, mas não é não, viu? Essa bicha aí. Porra, não tem como ser saudável, macho, aquilo ali. É madeira, boatos. Velho. Madeira. Madeira. Ouvi boatos que encontraram um pedaço de perna de barata num negócio desse. Porra, tu encontrou um pedaço de perna de barata todo canto, mano. Se for parar pra dizer que encontraram em um canto YX, todo canto encontraram, porra. Mas isso é relativo, mano. Porque na Coreia a negada não come inseto e é tudo GG aí, uma boa e tal. Agora o alhozão ali. Ixi, agora o alho é... Bicho faz bem pra uma porrada de coisa, viu, mano? Cara, alho é muito bom. Eu detesto quando colocam muito alho. Fica insuportável. Aquela rodízio de carne que o cara passa com aquela carne com alho. Sabe que quando o cara passa alho na carne é que a carne tá estragada, né? Sim. Aí eles passam alho pra poder ficar comestível. Ah, já ouvi um pouquinho. É, já vi isso, mas quer dizer que essa churrascaria daqui usando técnicas egípcias, né, de preservação de carne. Os egípcios eram conservados em alho, né? Caralho, velho. Agora uma coisa que é bom do cara cheirar é o alhozinho, mano. Quando tá fritando ali na manteiga ou no óleozinho. Mas peraí, tu tá falando de alimentos bons de consumir ou de cheirar, mano? Não, mano, porque o cheiro do alho é foda, mano. Tu é doido, velho. O cara fica com vontade de almoçar já. Quando o cara cheira. O tempero que eu acho que vai bem com tudo, mano. Que eu boto aqui é a cebola e alho, mano. É. Ceboleado, picada. Alho vai bem com tudo. Cara. Alho é gigante. Aquele... É doido, mano. Um fígadozinho acebolado é muito bom, mano. Não entendo não, tem um porrada de gente que não gosta de fígado, mas eu acho uma das melhores carnes que tem, cara. O fígado é bom, mas a negada não come, mano, fígado. Ah, é porque eles dizem que comer fígado fora é que é meio assim, entendeu? Não. Tem, fígado tem dentro. Que não gosta do gosto. A minha namorada não gosta de fígado. Não gosta do gosto. Ah, eu também não gosto. Porra, aqui em casa só tem essa parada de tipo, carne de porco e fígado. Minha mãe disse que não é bom você comer em restaurante assim de fora. É o tipo de comida que tem que ser feita em casa e tal, você tem que saber a procedência. É sagrado, sim, né? Não, mas é porque é mais fácil de dar uma merda. É, pois é, de, sei lá, negada, fazer uma malaquice e tal, não sei o quê. Agora é do mesmo jeito da parada da carne de arraia, vocês se ligam? Eu nunca comi arraia, eu acho. Já não? Comi, é bom. Mas vocês se ligam aí do mito da carne de arraia? Não. Cara, eu acho que eu comi arraia, mas é ruim, mas essa porra. Não, ela não parece carne, ela não parece peixe, ela não parece tuma, ela parece uma carne normal, né? Não, ela lembra assim o jeitão da lagosta, só que é menos doce. Mas o que é que, qual é o problema da carne de arraia? Macha negada diz que, eu não sei, né? Isso aí é folclorezão antigo da negada. Mas ele tá falando, é qualquer peixe que pode ser carne mijada, tá falando, né? Não é mijada não, mas é isso, mano. Que os pescadores. É porque assim, carne de arraia. É porque a arraia, cara, depois que você pesca, depois de determinado tempo, o mecanismo de defesa dela é ela mijar, entendeu? Então, tipo assim, na hora que você pescar, se ela tiver um mecanismo de defesa e ela não morrer antes, ela mija a carne, entendeu? É, aí a carne fica estragada. É que alguns pescadores, esses bichos, dão enrabada nas arraias. Caralho, mano. É, mas por isso que a gente tem que ter um procedência, porque a negada diz que não conhece a categoria dos pescadores e tal, mas o mito que rola é esse aí, que a negada dá o maior valor da uma nas arraia e tal, por isso que é meio perigoso. Eu pensei, que um mecanismo de defesa das arraia era aquele rabozão muito doido. Não, mas ali também tem, é igual tubarão mesmo. Aí mesmo o cara pega o rabo, corta o rabo da arraia, filha da puta, não vai me comer também não, aí o cara começa a se mijar. É mais ou menos isso, cara, o tubarão também tem o mesmo mecanismo de defesa. Que quando tubarão? Sim, o tubarão também. Tubarão, se você... O tubarão, ele tem. Ele, depois que ele morre, espera um tempo, aí ele vai e. Ele espera um tempinho, né? Sim, não, pois é. Se você matar ele e ele não ativar esse mecanismo de defesa, depois de um tempo ele ativa sozinho, entendeu? Tá com passiva, sim, imagina que ativa passivamente depois de um tempo. É, sim, pois é. Por isso que não pode demorar muito a comer, então não pode ser muito antiga e não pode ter, quando pescado, ter ativado o mecanismo. Resumindo meus ovos. Rapaz, vai ser igual o cast de sonho, mas todo mundo falou que eu tava falando merda e o único que falou é uma coisa que preste, mano. Agora, a famosíssima carne de charque aqui do Fortaleza. Peraí, mano, o Jota aí tá comentando de carne de tubarão e vocês não dão a mínima, mano. Tu tá acompanhando ali de raciocínio, o cara falando pra carne de tubarão, não sei. Eu aqui imaginar, rapaz, onde é que o Jota comeu carne de tubarão, mano, que eu não vejo nem pra vender essa porra. Aí o Joel, não, vamos falar de charque aqui, falar de porra boa. De porra boa. É difícil encontrar não, cara, carne de tubarão. Rapaz, pois se eu chegar aqui no... Pra tu ter ideia, mano, eu cheguei aqui no açougue. E tu sabe, Paulo, que tá abrindo um açougue doideira, né? Aqui do lado. Não. Aí eu fui perguntar se a carne era friboi, mano. O açougue era show ruim, mano. Valeu se eu perguntar se tem carne de tubarão. O cara pergunta se é friboi, eu sabia ali, mano. É friboi, vai, toma. Vão dormir, seus cabeças de pica. É bem isso aí, mano. É bem isso aí, mano. Não, mas os gatos aqui de casa, realmente, os bichos é comédia, viu, mano? É tudo pilantra, mano. Que putaria é essa aí que tu tá comendo, mano? Um barrinho de cereal. Se fudeu, mano. A perninha de barata. Por quê, mano? Vocês estavam falando da barrinha de cereal? Você vai ter que ouvir o cast. É a verdade das barrinhas de cereal. E... Hasta la vista, baby.